Boa noite! Olá, como vocês estão? Navio Pirata. Bem-vindo a mais um Navio Pirata de número 76. O Raoni obrigou eu a fazer uma introdução. Mais um de número 76. Mais um de número 76. É o terceiro de número 76. O terceiro de número 76 que a gente já está fazendo. Meu nome é Pedro Falcão e o nosso DJ Raoni Matos está aqui. E aí, DJ, como é que está? Tudo certo. Tudo certo? Fazendo uns scratches aqui. Tudo bem, cara. Olá, telespectadores e telespectadores. E aí, temos aqui Gustavo Lanzetta ao nosso lado também. Uma salva de palmas, gente. Vocês estão muito mortos. As três pessoas. Raoni on the ones and twos. Falcão aqui na minha direita. À minha esquerda, ele. Quem? Oi. Ele mesmo. Danibas, Daniel W. Difícil, hein, meu? Você tava mandando muito bem do outro lado. Podemos ter um diafragma aqui no meio. É que você fala tão alto que ele funcionou do outro lado. Que foda-se, né? Não faz a menor diferença. Tá tudo certo. E Gary Vanzetta! I've been yelling into microphones for 10 years. Como você está? Você... Eu gostaria de fazer um anúncio aqui pra 2016. Faz. Tô bebendo de novo. Voltou. Voltei com tudo. Eu senti que eu tava muito amador quando eu bebia. Você me viu novo. É verdade. Eu tava muito sem experiência. Aí eu tô... Cara, você enfiou a lata de água tônica na cabeça de um brother. Eu descobri isso, sabe quando? Ontem no almoço. Cara, você meteu uma propaganda Campari em alguém. Sim. Ali também, cara. Você jogou... Você jogou bebida tipo que era pra ser meio que no matinho. Você jogou tipo em alguém, assim. É, Gus. Essas pessoas tiveram a full Gus Nazeta experience. Foi o que eu pensei. Cara, assim. Mas então, por isso que eu voltei a beber, pra não acontecer mais esse tipo de coisa. Sim. Eu me mantenho levemente bêbado o tempo inteiro agora. Uh-huh. Porque ontem, eu não planejava fazer isso, mas eu ganhei uma garrafa de 2 litros de saquê no Natal. Aí ontem um amigo meu falou, eu preciso beber. Eu estou solteiro. Eu quero estranho, porque ele tava casado, né? Feliz. Aí ele chegou na minha casa e ele me contou que a mulher dele tinha deixado ele pra transar uma outra mulher. Olha só. E aí, mas essa não foi a parte mais chocante, cara. A parte mais chocante é que ele falou, ela ainda está morando lá comigo, porque ela não achou um apartamento. Só que ela falou que não me ama mais. E aí eu falei assim, cara, você é meio cabaço, assim, de estar deixando isso acontecer. Só que aí, hoje, eu vi o nível da cabacice maior de todas. Por quê? Ela postou uma foto com a guria, falando, estou aqui tomando um suco de milho, não sei o quê. E ele comentou, e emoticon de milho. Caralho. Para de comentar nas fotos da mina com outra mina. Vai transar. 2... Eu nem sabia que tinha emoticon de milho. E agora pra sempre eu vou associar o emoticon de milho, uma comida maravilhosa, com a porra do heartbreak do meu amigo. Ele de coração partido, abandonado por uma mulher que jogou 6 anos fora porque ela gostou de chupar uma buceta. Sem contar que eu comecei a associar o fato de que ela virou lésbica agora com o milho do emoticon. E aí imaginei ela comendo a buceta da mina como se fosse milho, tipo, como se fosse espiga de milho. Caralho. Enfim, e aí eu voltei a beber porque ele foi beber lá em casa. Senhores Gus Lanzetta. Esse foi o nosso show, boa noite. Pois é, falou, galera. Caralho, então, que é, cara? Acontece essas coisas, né? Cara, apparently so. Acontece, cara. Eu queria saber, você paga o Red Bull que eu tomo? Porque... Você paga o meu salário. É isso, basicamente. É isso, eu tô pagando. Você tá pagando todo esse Red Bull. Ele já é o segundo, cara. Yes, obrigado. Bom, isso é... Você merece. É 50% do meu salário, já. Cara, até eu ganhava mais que isso quando eu escrevi na Red Bull. Antes de você me demitir. Ah, mas eu te demiti com carinho, velho. Você faz tudo com carinho, Falcão. Eu sei. De pessoa se Red Bull fosse, tipo, sei lá, igreja, assim, você ganha conforme quantas pessoas se convencer a tomar Red Bull, tá ligado? Cara, mas quantos clientes você trouxe pra Red Bull? O Falcão uma vez fez eles enviarem uma lata de Red Bull pra minha casa. Uma lata? Uma lata. Caralho. Ele me prometeu... Eu fiquei um ano escrevendo pra Red Bull, ele me prometeu quando eu entrei lá, ele falou assim, meu, acho que, tipo, dá pra mandar uma caixa por mês de Red Bull. Eu acho que tá na hora de mandar uma lata de graça. Depois de um ano escrevendo lá, ele falou, vamos fazer uma coluna sua? Eu falei, vamos. Aí eu publiquei uma edição da coluna, ele falou assim, então, quer saber, eu não vou mais te pagar, mas eu te mando uma lata de Red Bull. Te mando uma lata. Uma lata. Red Bull. Eu aposto que foi uma das pequenas, né? Não foi nem das grandes. Pequenas, sempre pequena. Lógico. Eu gostaria de retrucar, mas é verdade. Mas foi o que aconteceu, né? Filho da puta. Isso tudo aconteceu. A gente sabe mesmo, que todas as piores sabia, coisas são verdade. Eu não sei se você sabe, você é a segunda pessoa a pedir uma coluna minha e me demitir depois de uma edição. A revista PlayStation, pra quem não sabe, me pediu pra escrever uma coluna pra eles sobre mundo real games, ciência games. Eu escrevi uma coluna, enviei, o editor falou assim, cara, a galera que lê essa revista é meio moleque, assim, acho que vocês não vão entender o que você escreveu. dá pra você deixar mais fácil de entender? Aí eu falei, ah, dá sim. Aí eu editei, tentei deixar mais fácil, mandei ele. É, cara, não vai rolar mesmo, né? Eu vou te pagar por essa. Caralho. Porra. Então é isso aí. Acontece, cara. Ele podia ter pedido uma de Animal Crossing. Foi um pedido idiota. Tipo, foi um pedido bem sobre o mundo real e games. E tipo, nossa, ficou muito... Não, o cara pediu um pouco filosófico indo... ali, tá ligado? Não, então tipo, é, quais jogos os atores de carrossel jogam em casa, você ia mandar bem. Sente qual era o tema da coluna. Era, tipo, usando bugs em games pra explicar o princípio da incerteza quântica. Mas foda, né? E o pitch da segunda coluna que eu não conseguia fazer era como The Sims e SimCity ilustram os princípios de esquerda e direita na política como exemplificados por Deleuze. E aí, tipo, não, eu não consegui infantil. Tornar isso meio palatável pra crianças de 14 anos. I get it. Aí eu tentei vender essa coluna pro Overloader e aí eles, tipo, eu só mandei a coluna e mandei as ideias. Eles nunca nem responderam. O que é muito ofensivo quando você é amigo dos caras e encontra eles frequentemente, mas eles só não tocam no assunto. E você também não falou nada. Eu tenho muita vergonha. Deixa eu morrer. Tipo, até hoje eu não toquei no assunto. Se pá, eu vou ficar bêbado até o final desse podcast pra ligar pro Teixeira. Isso, no meio do... Manda um SMS, cara. Manda uma mensagem. Eu acho legal eu ligar porque é um podcast. Viva né? A voz. É verdade. Inclusive, quando você já bebeu? Que horas? Hoje? Então, foi tipo, uma já, garrafa de Smirnoff. Acho que dá pra ligar a que horas? A gente tá... Eu tô no fim da primeira garrafa de Smirnoff de hoje. Ah, eu acho. Daí faz o seguinte, liga o celular na caixa de som, daí você fala com ele. Show. Da hora. É verdade. Então fechou. Hoje a gente ia falar mesmo exatamente disso. Era de filmes ruins, né? Eu tô gente bêbada triste ligando pros outros. Sabe que eu só pensei em um, cara. Eu não consegui pensar em mais nada. Ótimo, porque eu passei a infância inteira indo na Espaço Vídeo de Porto Alegre com meu primo procurando os piores filmes possíveis. Então eu sinto que eu tenho um certo PhD no tema filmes horríveis. Então foi o destino que mandou a Hel gravar um filme da tua orgia. Foi a Hel que me convenceu a beber hoje, então think about it. Pense tá nisso. Aí, né? Muito bom. É bom quando, assim, a lei da atração funciona pra todos. Exato. Vocês leram o segredo? Não. Como eu dizia, sobre filmes ruins. Conseguiu pensar em um filme ruim? Quantos filmes você viu na sua vida? Não, eu... Três? É que o Falcão só assiste filme bom, cara. Cara, faz o cinema. Falcão perdeu o tempo dele. Uma vez, falando em filme ruim, uma vez eu tava com o Falcão num cinema em Porto Alegre. A gente foi ver Interestelar. Eu pisei dentro do cinema, eu recebi uma mensagem de um amigo meu que morava do lado de onde a gente tava. Falei assim, ah, eu vou num show... Do Império da Lã, tocando só covers de temas de novelas da Globo. Caralho. E eu virei as costas e fui embora do cinema e deixei o Falcão lá. Até é hoje eu nunca vi Interestelar, cara. Você acredita também não, cara? Eu não vi também. Ok. Eu sinto que eu não preciso. Eu saquei. Ele volta no tempo e era ele mesmo falando com ele mesmo. Era. Ok. Se alguém não viu... Não. Esse filme não sai pra tempo. Isso foi em 2014. É, e não é nem um grande spoiler, não é como se, meu Deus, nossa. E é tipo todo o filme do Nolan. Entendeu? Batman. É verdade. Exatamente, cara. Mas é, você só foi embora. E eu fiquei confuso, porque eu falei, será que ele não conseguiu entrar? Ah, é verdade. Será que ele tá na fila da pipoca? Eu entrei no cinema, não. Agora? Porque eu entrei no cinema do Falcão. O filme tem 3 horas. 2 horas depois, eu ainda tava perguntando se ele tava falando do cara no buraco negro. Eu não avisei o Falcão que eu ia embora. Eu só entrei no cinema com ele, sentei do lado dele e falei assim, cara, eu vou comprar pipoca. Enquanto eu tava comprando... Foi comprar pipoca e nunca mais voltou. Quando eu tava na fila da pipoca, o mosquito mandou uma mensagem, falou, a gente tá indo lá. Aí eu falei, cara, estou do lado da sua casa, estou no Bourbon Valley, pra quem sabe, ali Assis Brasil com a Avenida Grécia. Claro. Ele mora na Vila da Grécia, do lado do Vale. Aí eu falei, eu tô no Vale aqui, vou colar aí. E aí eu só saí da Vila da Pipoca e fui pra casa do Mosquito pra ir pro show do Império da Lã. Foi ótimo esse show, ótimos temas. Carlinhos manda muito bem. Carlinhos, pra quem não sabe, é o vocalista da Bideobaldi. Ele tem a banda Império da Lã também, que faz esse tipo de zoeira. Legal. Foi muito show. Ele chegou com uma bolsa do Star Wars e a mulher do Mosquito olhou pra bolsa e falou assim, é aquele filme do Cabeça de Triângulo. A mulher do Mosquito não gosta de cinema. Eu preciso deixar isso claro. A Cíntia, ela uma vez foi ver Gravidade com a gente. Foi um dos poucos filmes que ela viu. Ela saiu de lá falando assim, não precisava ter feito esse filme, né? Já tinha feito aquele outro filme que os caras vão pro espaço lá, morre tudo lá, o Apollo 13. E aí, porra, não precisava, acho não bom precisava. Isso. Ah. Não, ela odeia cinema. Odeia cinema. Ela gosta de, tipo, 5 filmes e 3 são de Stallone. Cara, justo, velho. Justo. Não, eu acho justo isso. Tá louco. Depende, quando mais eu contei 3. Pra ela... Quais são os filmes de Stallone que ela gosta? Eu acho que é Rock 2 e Rambo. E Tango e Cash. Não, quando eu contei pra ela que tinha um filme do Stallone com a Dolly Parton, ela pirou, só que ela não viu. Sim, O Stallone e a Dolly Parton, eles têm um... Eu não lembro o nome agora, mas eles têm um bar de country, que aparentemente é o bar mais badalado dos Estados Unidos, em Nova York. Ah, falou. Um bar de música country. E aí meio que rola um tenso relacionamento entre os dois, assim, é meio que uma comédia romântica. Só que os dois são, tipo, muito fodas. E é, tipo, eles são aqueles caras, tipo, we can make or break stars, sabe? Se você toca no bar deles, você vira a estrela country. Caramba. Dos Estados Unidos. Eu em não Nova lembro desse filme. E mas joga no IMDb aí os filmes da Dolly Parton e do Stallone, você vai achar. Caralho. Que tá coisa. Aí, né? Tá aí um filme ruim. Surpreendente, surpreendente. Sensacional. Surreal. Qual foi o cheiro da pizza da galera na plateia? Yeah, tá, pois é, cara. Não, tá foda, arranja um pedaço dessa pizza. Nossa, cara, que cheiro maravilhoso essa pizza, cara. É sério, vocês estão... Esse é o problema de fazer no bar, né, cara, essa... Fazendo... Essa é a solução de fazer no bar. Essa é a solução de fazer no como bar. Como é que o Gus tá realmente descendo pra comer pizza? O Gus foi catar uma pizza. Mas então, enquanto ele tá lá, tipo, qual foi o único filme de... Primeiro... Eu vou gastar já o meu primeiro, assim, né, eu acho que... Talvez eu lembre ao longo do... Eu acho do programa, mas eu é porque lembro. Eu tô muito curioso pra saber qual foi o único que você conseguiu pensar. É, qual que foi? Eu também quero saber. Qual que foi o pior filme bom que você viu na sua vida? Cara... Né? Não, é, tipo, não. Ah, o terceiro poder. Eu não sei se vocês sabem, mas o Falcão estudou cinema. É, então, como assim? Tem outros. Tipo, eu só, você eu só não Festival Internacional de Curtas. Eu só não, é só filmes horríveis. Eu só não gastei muito tempo pensando nisso. Eu cheguei em um filme e falei, eu vou com isso. Eu vou com isso pro podcast. É Mortal Kombat. Tá. É Mortal Kombat. Você viu na minha casa esse filme, cara? Exatamente, cara. Não, eu já tinha visto antes, mas eu lembrei que ele é um filme que é horrível. Eu achava, nossa, que filme horrível, mas ele é muito bom mesmo, naquele dia na sua casa que eu fiquei chocado. Não sei se você lembra, mas eu passei... Ele é muito bom naquele dia na sua casa. Eu não sei se você lembra, mas eu passei 30 minutos falando só meio que tipo, olha a fotografia disso daqui, olha a fotografia disso daqui, cara. Olha que maravilhoso essas cores. Eu acho que você é um cores, retardado cara. Mental. Porque se você quer falar de filme ruim e você começa pelo Mortal Kombat, eu já derrubo você porque Mortal Kombat, a aniquilação, é muito pior. É verdade. Mas começa não tem... com uma das piores falas do cinema, que é a Kitana fala pra Sindel, Mother, you're alive. E aí a Sindel vira e fala com aquela leitura de não fizemos um segundo take, yes, and now you will die. Então, como você... Tipo, perto desse filme, Mortal Kombat é uma obra de arte. É, realmente. É. Falar em grandes falas... Tem o Christopher Lambert. Tem o Christopher Lambert. Eu tava revendo outro filme muito bom, muito ruim com ele outro dia, que é Ghost Rider, Spirit of Vengeance, o segundo filme do como é que é o Ghost Rider em português? O Motoqueiro Fantasma. Motoqueiro Fantasma, exato. O Christopher Lambert tá nesse filme? Christopher Lambert e Idris Elba estão nesse filme. Caramba. Idris Elba também? Idris Elba é um monge alcoólatra nesse filme. Não, ele é um padre alcoólatra, o monge é o Christopher Lambert. Tá. Caralho. Que tem a melhor voz do cinema, eu né? Eu acho muito engraçado que o Christopher Lambert no Mortal Kombat ele usa galochas, né, cara? Usa. Ele usa galochas brancas, cara. Usa. Ele usa galochas brancas? Sério? Não, não. Galochas brancas, cara. Tipo aquelas galochas de açougueiro. De açougueiro. Eu só lembro dele, tipo, rindo. É verdade. Ele é o pior, ele é o pior Raiden que eles precisam escolhido. Tipo, eu adoro o Christopher Lambert. Eu acho que o Prisioneiro e Highlander. Para de falar Lambert. Ele é francês! Ele é francês! Tudo bem. Ele é francês! Mas ele não fez carreira. Mas você tá falando Christopher Lambert. Não, eu tô com Christopher Lambert. Christopher Lambert. Caralho. Christopher Lambert. Se eu pudesse um acento agudo, aí seria Christopher. Porque em francês, não sei se você sabe, mas o acento agudo não é. Faço um de E. Poxa. Learn it. Tá aí, né? Sabe o que eu lembrei de outro filme ruim? Por favor. Eu falei que isso ia acontecer. Vocês lembram de um filme chamado A Ilha? Sim. Com o Leonardo DiCaprio. Não, esse é a praia. Esse é a praia. Não, a ilha é o... Ian McGregor e Scarlett Johansson. Oxê! Exatamente, cara. Eles, na verdade, no final, eles descobrem que eles são só clones de pessoas criadas pra quando as pessoas precisarem de novos órgãos. Exatamente. E que rola uma patroa da Puma, né, cara? Isso! Então, porque assim, o que acontece é que, tipo, os dois terços desse filme é uma grande propaganda. Esse filme... Na real, você tá ligado que esse filme é inspirado num episódio de Além da Imaginação. Pra galera de casa que não tá vendo isso... É uma cópia de Além da Imaginação. Pra galera de casa que não tá vendo isso, o Gus, ele tá prendendo o microfone no sovaco dele. Eu tô tentando botar falar. Mais vodka no e meu quando copo. Ele bota goró no copo dele. Peraí, deixa eu faço um bagulho aqui, pronto. Desculpa, você falou que esse filme é o quê? Esse filme, cara, ele é maravilhoso, cara. Pelo seguinte... Acabou a vodka. Esse filme é maravilhoso pelo seguinte... São dois terços dele, é basicamente essa propaganda bizarra da Puma. E aí você fala, nossa, que horrível e tal. E aí, de repente, eles acordam para o mundo real. E é meio que é uma crítica real, exatamente à propaganda. É. Isso, essa a brisa toda de tipo. Ah, é? Se você pode ler de várias maneiras. Verdade, eu escolho ler desse são, jeito. Tipo, tem, rola um American Idol, não é? Isso, exato. Ah, tipo, então é tipo um episódio de Black Mirror. Isso. Tipo, exatamente aquele episódio do Seria um ótimo episódio. Só que é um filme disso. Só que é um filme inteiro. É um filme inteiro. Eu queria discutir uma coisa. Eu não sei se vocês viram Hateful Eight? Não. Ah, ok. Então, não, mas é que eu queria... vi aquele do Adam Sandler com 6 pessoas, não com 8. The Ridiculous Six. E foi meio sem querer, assim, tipo... Eu acho que eles tinham que ter chamado esse filme de Ridiculous 7, porque você é o sétimo ridículo. Mas o... Não, isso o Hateful Eight, eu tenho... Depois que vocês tiverem visto todos, vocês me convidam de volta pro podcast, e eu vou falar por que Hateful Eight é o melhor episódio de Além da Imaginação já feito. É mesmo? Tá. É. Nossa, interessante. Eu então, quero tá muito... Não, por quê, senhor... Eles não gostam de. Eles não ligam pra spoilers. É verdade. Pô, mas as pessoas do podcast. As pessoas aqui ligam, tipo. Não, mas não é uma questão de spoilers, é mais que, tipo. Eu não vou me aprofundar muito. É muito mais fácil eu te convencer porque você já viu o filme. É tipo, meu, pensa que se eu reduzisse aquele filme pra uma hora, ele era um bom episódio de. Era um ótimo, exatamente. Ok, pronto. Acho que a melhor parte desse filme foi que tinha uma mãe e uma filha adolescente malhação, assim, estavam do meu lado. E quando, tipo. Pai, adolescente começa... malhação? É, sabe, adolescente idade malhação? Ah, ela acha que ela é mais velha do que ela é, mas ela acha que ela é. Você já pode transar com ela, mas você não pode fazer ela ter sentimentos por você. Então, não sei. Não sei se ela era muito pequena, mas é. Elas estavam do meu lado e elas estavam muito indignadas com a vibe do filme. Eu acho que elas nunca viram tem nada. Tem uma vibe do filme que é muito errada, que é tipo, tem uma mulher que fica apanhando o filme inteiro, O filme inteiro. E toda vez que ela apanha, ela olha com um olhar de vingança. Ela diz, nossa, alguma coisa vai acontecer. É. Só que essa mulher aqui no trailer fala, eu vou levar essa mulher pra enforcar. Então você tipo, pô... Poxa, cadê? Eu tô esperando a... Mas então... Enfim. Quando chega na parte em que todo mundo sangra e é violento, que é uma parte que existe em todos os filmes dele, as duas estavam, tipo, indignadas. E a menina falou, tipo... É cômico. Chega a ser cômico. Eu, tipo, mas eu acho que sim. É exatamente isso que eu... E é, tipo, a melhor parte desse filme é quando o Tarantino para o filme e narra ele. Isso foi muito esquisito. E se você não tivesse contado pra mim, tipo, não, o original é que eles fazem um intervalo e tal. Eu não ia, achar muito esquisito. Mas não faz sentido. Ele narra duas vezes. Ele narra tem uma duas vezes que não é no intervalo. Porque tem uma vez que ele narra, porque é a volta do intervalo, ele só te lembra o que aconteceu. Tem outra vez que o filme para e ele explica um bagulho. Ele fala assim, não, eu não sei se você sacou, mas é que nessa hora, enquanto ela tava fazendo isso, tinha outra pessoa fazendo isso daqui. E aí é tipo... Ah, ok, eu acho que tipo você não podia usar a linguagem do cinema pra mostrar isso. Eu acho que você não podia ter mostrado essa gosto, cena do jeito. Mas na real, que eu mostrou. Gosto um pouco porque eu sinto que tipo os filmes do Tarantino, eles precisam do Tarantino, saca? Eu sinto que... Eu sinto se que... fosse outra pessoa fazendo, você ia falar... Ah, é tipo um jogo do Hideo Kojima, assim. Eu acho que não é como ótimo se tivesse que... feito outra coisa antes. Eu preciso do Tarantino, tipo, mostrando a cara lá. Tipo, eu sinto como se... É como se fosse uma peça de teatro e em algum momento, tipo, botasse a cabeça pra fora da coxinha e piscasse só pra mim. E ia falar assim... I get it. Eu sei, eu te conheço. É tipo... eu tipo assim, eu acho que... eu não sei se vocês assistiram Um Drink no Inferno, um filme sim. Horrível. Uh-huh. Mas tem o Tarantino atuando. Like, come esse, down, esse son, é o filme que você movie. Pensou, né? É um péssimo. Ah, é outro, era outro. Tipo, o Falcão, na verdade, ele não sacou que ele já viu vários filmes horríveis e que ele acha ele todos bons. Falcão gosta de Boyhood, o que é tipo. Boyhood. Você gosta de Boyhood? Cara, eu achei mais. É, porque o Falcão faz cinema, velho. Eu fiz cinema, nossa, eu sei que aqui pensa é uma enganação. Assim, o que eu acho sobre cinema e qualquer outro tipo de arte e experiência prazerosa é o seguinte: se você chama de uma experiência interessante, não bom. Se eu te contar. Você não curtiu o filme, tá ligado? Se eu te contar assim, tipo, transei com a Scarlett Johansson. E você vai perguntar, como foi? E eu falar, foi uma experiência interessante. That means it was shit. É, tipo, você tá querendo fazer de conta que foi bom, tá ligado? É tipo, não, é tipo, eu aprendi coisas. É, mas você aprende coisas com qualquer vivência, né, cara? Exato. Mas o que eu queria dizer é que em Um Drink no Inferno, o Quentin Tarantino atua. Sim. E ele atua bem. E aí eu fui forçado a assistir o primeiro episódio da série Um Drink no Inferno. Você foi mesmo? Fui. E aí? E aí é horrível, mas assim, é horrível, tipo, nem é bom horrível. Eu fiquei com aflição e eu tive que parar de ver no meio. E aí o maior problema da série que me pegou foi que tem um personagem... os dois personagens principais são os dois personagens principais do filme, que eram interpretados pelo George Clooney e o Quentin Tarantino. E o cara que é interpretado pelo Quentin Tarantino tem um diálogo claramente escrito pra cadência que do o Quentin Tarantino, falava. Uh-huh. Só que o cara que tá atuando na série decidiu que, tipo, não, esse cara fala devagar. E o diretor, que é o Robert Rodriguez no piloto, não questionou essa decisão. Ele nunca falou, cara, na verdade você devia estar, tipo, mexendo mais os ombros e falando mais rápido, sabe? E é tipo, não. Só que ele deixou o cara atuar do jeito dele, só que ele manteve o diálogo escrito como se fosse o Quentin Tarantino atuando. Então é insuportável. Tem várias outras coisas insuportáveis sobre essa série. Tá no Netflix, não vejo. Nossa, é bom, bom saber. Não. Bom saber. Mas essa é uma série errada porque ela foi feita pelo Netflix para o Netflix e eles lançaram um episódio por semana. Não, não. Ela passou no El Rey Network. Sério? Que? El Rey Network é o canal do Robert Rodriguez. Uh-huh. O Robert Rodriguez tem um canal. Sabe quando as pessoas têm um canal? É a Oprah, o Ted Turner e o Robert Rodriguez. E ele tem um canal inteiro chamado El Rey. Del Rey. El Rey. Não é tipo Del Rey, o nosso amigo quadrinista. Igual do... Como chama? O filme da mulher com a perna. El Rey. Tem o El Rey. Ah, é. Planeta Terror. Pernas de metralhadora. Sim, dirigido pelo Robert Rodriguez. Sim, sim. Quando ele tava comendo Rose McGowan. A perna de metralhadora. Que foi noiva do Marilyn Manson. Que foi noiva. Vocês lembram disso? Lembro. Quando ela foi no VMA com um vestido que não tinha costas. Lembro. E aí você via a bunda dela inteira? Lembro. Mas ela tinha tanta bunda quanto ela tinha bigode, né? Lembra disso? Não. Quando ela fazia Charmed, que ela não depilava o buço. Você via Charmed, era... cara. Oh, shit, so you got me. You got me, yeah. I was into this. Você curtia Charmed? Eu curtia Charmed. Por conta... I am human and I need to be loved. Eu curtia Charmed. É que, eventualmente, eles mudaram. Uma das irmãs morreu e eles botaram a Rose McGowan como... She's a new sister. Que é uma daquelas coisas que só acontece na TV, né? É nunca verdade. Nunca tem uma nova irmã na vida real. É tipo... verdade. Ah, quer dizer, na verdade tem. Uma vez meu pai engravidou uma mulher quando eu tinha 10 anos. Mas, enfim... E daí você ganhou uma irmã nova. Aí, eu tinha um irmão novo. Da hora. Mas então, sobre os filmes... desculpa, gente. Você pode falar pra galera que realmente gosta de vocês e não gosta de mim? Que pode pular. Você não, pode. Não. Eles vão ter que engolir isso. Mas tá, eu falei já três. Eu vim com um, falei caralho, três já. Você tá ganhando, então. Porra, olha gente, só. Você tá triste. Então, poxa, eu não tô triste. Várias. Eu estou feliz, Raoni. Tá sim. Tô muito feliz. Mas então, vocês assistiram Shakespeare Apaixonado? Nossa, não. Eu não assisto nada com a Gwyneth Paltrow. Eu acho que ganha muitos concursos de filme ruim porque deram o Oscar de melhor filme pra ele. É. Então, tipo, cara, eu acho que vocês são muito amadores em falar de filme ruim, porque eu vim preparado, tipo assim, vamos falar de trilogia do terror, vamos falar de Rato Humano, saca? Eu já tava preparado pra falar do armário, tá ligado? Sergeant Kabuki Man NYPD. Eu gosto de começar por, tipo, deram um prêmio pra esse. Do filme da faculdade do hambúrguer, essas porra, tá ligado? É, então, esse filme eu achei surreal. Eu passei minha vida inteira com as pessoas falando exatamente isso, cara. Faculdade do Hambúrguer? Explica o filme da Faculdade do Hambúrguer. Tipo, quando é o seguinte, cara. Quando era moleque, estava eu assistindo SBT. Ó, eu conheço o Daniel há muito tempo. É, exato. Demorou metade da nossa amizade pra eu acreditar nessa história dele. Cara, demorou 10 anos pra eu provar isso, cara. É sério. Então, o foda é que ele mandou pra gente um vídeo. Então, tipo, nossa, isso existe. Então, porque agora tem YouTube, foi essas fácil, porra. Agora sim que ele provou. O YouTube hoje, teve que nascer pra ele provar o Hambúrguer, né? Não, tô falando do... Hamburger, the movie. Hamburger the Movie. Se alguma coisa merecia um filme. Exatamente. Lógico que não, eu acho demais, porque tem, tipo, não só uma música sobre hambúrgueres no filme, tem duas músicas sobre hambúrgueres no filme. É surreal, tá ligado? Cara, é o tipo de filme que você ia gostar, Gus. Sim, verdade. Você curte pra caralho. Procura no YouTube... I like burgers, I like movies. Procura no YouTube que, inclusive, tem a versão dublada. Sério? Juro. Me diz alguns talentos que estão nesse filme. Alguns... Nenhum, velho. Nenhum deles. Talento. Tem tipo. Não há talento nesse filme. Personagem principal, moleque genérico dos anos 80. Pode ser um moleque genérico. Pode ser também. Tem tipo um cover de Prince, que ele foi preso daí, tipo, pra poder sair do rolê dele. Ele topou fazer. Fazer a faculdade do hambúrguer, tá ligado? Essa é a solução. É a solução. Isso é tipo aquele filme que o Method Man e o Redman vão pra faculdade? Não. Lembra desse filme? Cara, esse filme é horrível, não. Velho. How High. É muito ruim. How High, não, não é esse? É do é Method Man? É, Method Man e o Nossa, Red. Então peraí, então quer dizer que tem um que do Bigode e do Wiz Khalifa que é igualzinho, só que no High School. Sim. Ah. E tem outro que é com o Dave Chappelle, que também é igualzinho. Uhum. Caraca, que é o Half-Baked. O Half-Baked, que também é ruim pra caralho. Que esse é bom. Que esse é bom, o Half-Baked. Tudo com o Dave Chappelle é bom. Cara, eu não consegui curtir o Half-Baked Chappelle. Eu acho que até estupro com o Dave Chappelle é bom. Nossa, ganso caralho. Eu acho que se o Dave Chappelle me estuprasse em algum momento, ia falar assim, yeah, but Dave Chappelle, he's a genius. Caralho, cara, hoje o Gun. É muito bom não ser o Rafinha Bastos, né? Você pode falar isso no microfone na frente do Rafinha das pessoas. Que é dono aqui do bar. Não tem um processo é chegando. O Rafinha é dono do bar. É. A gente precisa conseguir ganhar dinheiro, porque ele vai ter que pagar 250 mil pra Vanessa, você viu, né? Se ele não pagar esses 250 mil, ela leva esse bar pra pagar a dívida e aí a gente vai ter que virar uma noite de sertanejo. Ah, legal. Ah, louco, meu. Novo formato. Estou ansioso. Exato. Oi, eu posso pedir uma. Vê uma. Red Bull. E uma dose de vodka. Um vodka e um Red Bull, por favor? Obrigado. Então. Então. Mas pra faculdade de hambúrguer, basicamente era um moleque que, tipo. Então, mas a faculdade de hambúrguer. Então, eu falei o seguinte: eu assisti esse filme quando era moleque. Eu tô me arrependendo de não ter feito faculdade agora, que eu soube o conceito da faculdade de hambúrguer. Então, eu assisti esse filme quando era moleque, e daí, tipo, eu vi esse filme uma vez só quando era moleque. Daí eu falei, nossa, a faculdade de hambúrguer, daí foi tão surreal que ficou na minha cabeça, tá ligado? E todo mundo que eu conhecia eu falava, tipo, faculdade do hambúrguer, né? Tipo, que nem o Gus falou agora, faculdade do hambúrguer? Que é isso, tá ligado? Eu falei, não existe mesmo, não existe. E daí, tipo, quando eu conheci o Falcão e tudo mais, ele falou a mesma coisa, não, tem o filme da faculdade do hambúrguer. É a faculdade do hambúrguer! Eu achava que era a invenção dele. Todo mundo achava que era invenção minha. Tipo, por anos eu achava. Olha, tipo, achou que, tipo, esse cara quer ser popular, mas, ele inventou uma história sobre um filme que é de uma faculdade de hambúrguer, velho. Cara, mas veja bem, eu achava que era uma piada que ele fazia. Demorou anos até eu entender que não era uma piada que ele estava contando, entendeu? É isso que eu quero explicar. Que tipo de piada, tá ligado? Você não tá entendendo, eu achava... Eu achava que era tipo aquele filme da faculdade de hambúrguer. Pode crer, Daniel. Não, e é engraçado que, tipo, chegou num ponto que eu comecei a achar que eu tava louco. Eu falei, mano, eu imaginei essa merda, tá ligado? E daí, né, com o advento do YouTube, essas porra, e tal, eu falei, mano, quer saber? Vou procurar a porra da faculdade de hambúrguer. E eu achei. Achei lá a faculdade de hambúrguer. Você achou o filme inteiro ou só? Achei o filme inteiro, vou baixar no torrent dessa porra, tá ligado? Daí, inclusive, eu peguei, a gente tava morando lá no fucking hotel, todo mundo lá, eu peguei, juntei todo mundo e falei, galera, a gente vai assistir, essa aqui, merda. Ó. Chupa essa, exatamente. Sério, foi Daniel Night do. Cara, do filme, eu botei todo mundo sentadinho no sofá, botei ali e falei, mano, vocês vão assistir essa merda. E todo mundo começou a acreditar em mim. Clube do filminho do Danilo. E é o filme mais babaca do planeta. É tipo um moleque que, tipo, causa problemas e os pais não sabem o que fazer com ele. O que a gente vai fazer com o nosso filho, manda ele pra faculdade do hambúrguer. E daí, tipo, ele vai pra faculdade do hambúrguer e de lá tem, tipo... É tipo uma locademia de polícia, só que não é uma faculdade do hambúrguer. Tá? É tipo... Aliás, é exatamente o mesmo formato de locademia de polícia. Assim. Mas sem o Bob Kirkwood. É, sem os personagens bons. Só que ninguém bom. É, não tem um personagem memorável. Não, tem o Prince / Rick James ali, que é engraçado, tá ligado? Ah, é verdade, ele é legal. Que ele tá sempre de algemas e ele fala que, tipo, ele tá preso só porque ele é negro. É verdade. Ele canta uma música sobre hambúrguer. Mas então, no trailer, as pessoas trabalhando com os hambúrgueres usam um boné com chifres. Sim, porque porque assim, essa faculdade é de uma empresa. Olha só como... É bom que o Falcão. Loucura, não é mesmo? Eu vi o trailer, eu vi o boneco com chifres e eu tô tipo. Mas é mentira, né? Eles não é de verdade. Eu tô muito feliz de não ter 3G nesse momento, porque eu queria ver agora, né? É ótimo. Eu não queria só ver esse trailer, eu sinto que parte de mim queria simplesmente, tipo, dizer: ok, eu faço uma faculdade. Vai ser a faculdade do cara, tem a faculdade do McDonald's, cara. É verdade. É uma faculdade do hambúrguer. Mas o hambúrguer que sai dessa faculdade não é muito bom, né? Cara, o da faculdade do hambúrguer provavelmente também não é muito bom. Você não sabe disso, é só um filme! E é engraçado que ele é meio pornô chanchado, assim, um pouco, tá? Tem umas cenas meio, tipo, softcore bizarro, muito engraçado. É que não é softcore, é isso, é pornô chanchado, é que, tipo, exato. De repente alguém fica meio pelado, sabe? É, exato, sem nenhuma experiência, tipo aquela coisa meio porcs, sabe? É, exato, exato. Falando em filmes ruins... Falando em filmes meio ruins e pessoas peladas, eu... Durante a minha vida, eu tomei várias péssimas decisões. E uma delas foi comprar o box da série Toxic Avenger, que vem com os quatro filmes e a série animada. Que? E aí, ai, não. O Vingador Tóxico, pra quem fala português. Vem os quatro filmes da série Vingador Tóxico e o desenho animado. E um dos extras é um DVD inteiro com o making of de Toxic Avenger 4, Tale of Two Toxics. E nele, o Lloyd Kaufman, que é o produtor e diretor de todos os filmes, dá um grande conselho sobre nudez em filmes, que é o seguinte: Depois você contrata uma atriz. A primeira, o primeiro diário dela tem que ser filmando todas as cenas de nudez dela. Porque se você começa a gravar várias cenas com uma mina e eventualmente chega o dia da nudez e ela se arrepende e não quer fazer, você tem que voltar e regravar todas as cenas com a nova mina que você vai contratar. Então você grava todas as cenas de nudez no primeiro dia pra não ter tempo de se arrepender. Esse é um bom ponto. É, muito bom. É, continua, hein? Eu acho. Esse foi o Filmmakers Podcast, nosso podcast sobre como fazer o seu filme. Peraí, e você? E os seus filmes? Você não falou um filme até agora. É porque eu só tenho filme que mora no meu coração. É verdade. Qual que é? Que é Eliminators. Qual que é esse, cara? Eliminators é um filme de 86, que o protagonista é o Mandroid. Que ele é um cara, que ele é quase o Robocop, assim, ele é metade homem, metade android. Aham. Uh-huh. E a história do filme é o seguinte: o Mandroid volta de uma viagem no tempo pra Roma Antiga com o escudo de um centurião. E daí o chefe dele, o Dr. Reeves, fala tipo: louco, Dr. Tanaka, que era o assistente dele, pode matar o Mandroid agora. Mas o Dr. Tanaka fica com dó e fala tipo: Mandroid, você precisa fugir porque ele quer matar você, tá ligado? E daí eles vão fugir, mas na fuga os capangas vêm e atiram neles e matam o Dr. Tanaka. Mas o Mandroid foge. O Mandroid foge pra procurar a mulher que inventou a tecnologia de androides. E ela tem um android voador que chama Spot. É. E ele convence ela: não, você precisa voltar Flubber. Comigo. Tipo Flubber. Nossa, tipo, sei lá, filmes do inferno. Eu não sei. A mina tem, tipo... Vem um cara robô com um chapéu e um casaco. E ele acha a mina e fala: oh, eu sou um android. Tipo, me ajuda aí. Ele tava quebrado porque ele tomou uns tiros. E daí a mina fala: nossa... Esse cara usou a minha tecnologia, sei lá, tipo, esse braço é um pedaço de uma nave que eu fiz pra viagem a Marte. E daí ela conserta ele e aceita ajudar ele. Daí eles têm que voltar pra de onde ele veio, que é pra pegar o Dr. Reeves. Certo. Só que pra isso eles precisam ir na América do Sul. E ele tava nos Estados Unidos, onde ele foi achar a mina. E daí ele chega num rio... Tanto quanto a Central. A Central é pior, né? É, a Central se fode mais, cara. Eles chegam... No Rio de Janeiro? Eles precisam descer um rio de barco, por algum motivo. Tá. Eles vão dos Estados Unidos até a América do Sul. De rio. E de lá... Não, daí de lá... Eles pegam aquele mesmo rio do que o James Bond... O Amazoco. O Amazoco. É o Amazoco. É o Amazoco. Numa hora ele tá no Amazonas e na outra hora ele tá nas entradas do Niágara. Exato. Não, o Foz do Iguaçu, né, pô? É verdade, eu falei as cataratas. Porra, cara. É das suas cataratas. Você não manja nada, seu país. Não as suas cataratas. Metade. Não, metade. Meu, não. De quem que é a Foz? Foz do Iguaçu é Paraná. Foz do Iguaçu é Paraná. Vocês não manjam nada de Rio Amazoco, cara. É verdade, Amazoco, não é seu nome. Ah, é da tua região lá. Não, eu odeio o país isso do de sul. Que o sul. O país do sul. O sul não é uma região. A região sul é uma região. Eu odeio quando alguém vem do Paraná ou de Santa Catarina e fala assim: eu sou do sul. Não. Você é da região sul. Você é no máximo da sul. O sul é o Rio Grande do Sul. Mas e as pessoas que moram no estado do Rio e falam que são cariocas? Aí elas estão erradas, porque elas são... Criminosas. Você conhece uma pessoa de Vassouras e fala: ah, eu sou carioca. Daí, tipo, jura? Não, cara, é do Vassouras? Cara, é de Petrópolis, né, cara? Aí. Já é... Aí... Daí eles precisam descer o rio. Eles chegam num boteco onde ficam todos os pilotos de barco que descem o rio. É um bar, assim. É tipo o Mos Eisley desse rio, assim. É exatamente isso. Aliás, é muito igual ao Star Wars, porque daí eles vão achar o Han Solo, tá ligado? Que é o cara que vai pilotar o barco. Por acaso ele tem um Chewbacca também. E daí eles acham o melhor piloto de barco de lá. Caraca. Que é um cara que tá dormindo no bar, assim. Claro. Tipo o Gus. E daí tem um quebra-pau no... De graça, gratuito. Tem um quebra-pau no bar. E todo mundo fala: não, eu que vou levar. E daí eles saem com esse cara, tá ligado? Daí eles não só brigam no bar, como descendo o rio eles têm que lutar com todos os pilotos de barco de novo. Pra quê? Porque eles ficaram amorados e vão atrás dos caras. Esse frio era deles, caralho. Junto com eles, por algum motivo, vem os capangas do Dr. Reeves também. Então eles têm que lutar com várias pessoas, vários barcos explodindo e tal. E daí o tempo todo o cara que é o Han Solo fica tipo: oh, mas vocês, que confusão. E tipo, ele tenta fazer todas as piadas do Han Solo e nenhuma chega, assim. Porque ele não é. Ele é sempre um cara, tipo, muito, muito revoltado com o que está acontecendo. Daí, quando eles terminam de descer o rio. E aí começa a ficar legal. Eles encontram uma tribo de homens das cavernas. Que eles foram parar lá por causa das experiências de viagem no tempo. Certo. Daí depois que eles fogem dos homens da caverna, eles encontram um ninja. Que é filho do japonês que morreu no começo do filme. Daí eles falam: oh, seu pai morreu. Quem matou foi aquele cara. E daí eles vão juntos pra matar o cientista. Isso é muito sério. Isso, tipo, caralho, quando apareceu cara. O homem das cavernas, eu falei, não é possível. Daí apareceu um ninja, tá ligado? É tipo Bill e Ted, né, cara? E tipo, o foda cara. É que, tipo, eu não vi, mas o pôster do filme são os quatro, tá ligado? É o cara do barco, o Mandroid, a mina e um ninja. E daí, quando eles chegam lá, eles descobrem... É uma fanfic que virou filme isso, cara? Eu não sei, eu não sei. Não, foram os anos 80, cara. Sempre tinha que ter um ninja. Tá ligado? Todos os filmes dos anos 80 são um pouco fanfic, né? Inclusive, o pôster do filme fala, tipo... Um Mandroid, como se fosse. Quem é uma coisa, tá ligado? É, tipo, um liquidificador. Um Mandroid, um mercenário, uma cientista, um ninja. Todos especialistas. E juntos eles são The Eliminators. Tipo, essa pior chamada. Eles se estabelecem como Eliminators ao longo do filme. Eles falam assim: não, agora somos. Agora somos. Aí eles e eles fazem uma chamadas horríveis com ninjas dos 80. Tem o filme Octagon, cuja chamada em português era Chuck Norris contra ninjas. Caralho. É, tipo, caralho. Só isso que você precisa saber. Que você precisa saber. E nesse filme tem uma cena em que o Chuck Norris entra em casa com o date dele. E aí, antes de acender a luz, ele empurra a mina no chão com a maior violência e fala: "There's ninjas here!" Caralho. E o Monstro do Armário? Vocês lembram do Monstro do Armário? O último. Não. Calma aí que o final tá bom, é a melhor parte. Tem o final. O Monstro do Armário é o Nelson Rubens. Eles encontram o cara. Não saiu do armário ainda. Não. Você viu o que aconteceu no Twitter do Nelson Rubens semana passada? Não. Que alguém entrou nas curtidas dele e ele dava altas curtidas em vídeos pornô. É verdade. Gay, vários pintos. Tipo, altos pintos pinto muito grandes entrando em vários cus muito pequenos. De homens. Nelson Rubens, Quando eles encontram o cara, ele agora claramente é um aumenta, mas não inventa, porque eram pênises muito grandes, Falcão. Eliminators. Quando eles encontram o cara, ele virou um robô, e daí ele é muito mais forte que eles, e o escudo que o cara trouxe da Roma Antiga solta raios. Caralho. Quem trouxe da... Como? Em que momento... Caralho, o Mandroid foi pra Roma Antiga! A primeira coisa que acontece no filme é ele volta da Roma Antiga com um escudo. Ele falou, cara, agora ele pode morrer. Ele volta da Roma Antiga, querem matar ele. Ele vai procurar a mulher que inventou os ciborgues. Eu não sei como... Nossa, cara, que filme. E daí o escudo solta raios. E daí ele ganha de todo mundo e entra na máquina do tempo. Porque o plano dele o tempo todo era, tipo, me traz o escudo que não sei porque é mágico, daí eu vou me transformar no Android, que ele também conseguiu, e enquanto a gente não tava vendo. Ele era só um velho no começo do filme, quando eles voltam, ele é um Android. Ah. E daí ele entra na máquina do tempo, porque o plano dele é, eu vou voltar pra Roma Antiga e lá eu vou ser o imperador, tá ligado? Porque eu sou um robô e tenho um escudo. E o nome desse Mandroid era Nero. Uhum. E ele voltou. Esse é o rolê do filme. Daí ele entra na máquina do tempo. Nero e Burning quando ele Long. Entra, a mina que o cara vai buscar pra consertar ele, mexe na máquina assim. E todo mundo tá apanhado. Nossa, perdemos essa. E daí ela fala, tipo, mas não se preocupe. Eu mandei ele pra época dos dinossauros. Daí aparece ele com os dinossauros assim. Ah, agora eu vou ser o imperador de Roma. Daí ele olha, oh não, onde dinossauros. Eu estou? E daí a última cena são eles lá no presente rindo assim, tipo, acho que ele vai mandar nos dinossauros. E acaba o filme, velho. Acho que ele já mandou nos dinossauros. Tipo, eles passam de boa. Ele é brother. Se você estiver pensando, ele já mandou nos dinossauros. Pense nisso. É verdade. Mas o mais legal é que ele fez uma máquina do tempo em que ele vai entrar e viajar no tempo, que não tem uma máquina do tempo onde ele vai chegar, tá ligado? Sim. Então ele fica lá pra sempre. É tipo um. E essa é a grande vitória do filme. Tipo, e daí eles dão um risada, tipo um episódio do Super Gêmeos, assim. Caralho, cara. E acaba no freeze frame de todo mundo rindo. Assim. No high five. Disso, mas eu acho que eu parei de registrar na parte que eles riem e o cara tá lá, caralho. E acabou. Eu preciso ver esse filme. Nossa, eu não sei se foi incrível. Nossa, o pior é que é muito sério, tá ligado? Eu pensei num crossover. De quê? Mandroid Goes to Hamburger School. Nossa, caralho, mas isso ia ser louco. Ele volta. Ah, não, eu tenho que. I don't understand hamburgers enough! I need to understand hamburger! Ele precisa ser o imperador android dos hambúrgueres. E ele volta, no final ele volta no tempo pra levar hambúrgueres pros dinossauros. Exato. Os dinossauros nunca foram tão felizes. Ia ser demais, hein? Porra! Mas esse filme existe. Caralho, caceta, cara. Caralho. Alguém falou disso em algum vídeo no YouTube, né? Eu falei, nossa, o que será que é? E daí eu fui assistir, tipo, Homem das Cavernas. E agora o ninja. Você vendo filmes ruins depois do YouTube existir. É, então, sem graça, né? Você foi de propósito, você sabia então, que você tava se metendo. Você foi ali, não foi uma surpresa desagradável. Não pode saber que você tá se metendo. Não, pior que eu passei a minha infância inteira indo na Espaço Vídeo de Porto Alegre, salve Espaço Vídeo, com meu primo e a gente tinha que criar vários... Muitos aplausos para Espaço Vídeo. A Espaço Vídeo que inventou a teleentrega e telebusca. Então isso é ótimo, porque você podia ligar e falar assim, eu preciso devolver um filme hoje, vocês podem me buscar? E eles buscavam. Olá. Caralho. Legal. Legal. Na louca São José dos Campos tinha uma locadora que chamava Ligue Vídeo. E daí uma vez uma amiga minha ficou revoltada de saber que você não era um disque locadora. Ela só chamava assim. Não, sério? Ah, não. A Espaço Vídeo você até hoje pode ligar e alugar um filme, eles entregam pra você e eles vão buscar na sua casa depois. Eles vão buscar depois? Eles vão buscar. Como pode... que eles ganham dinheiro da multa, então? E se o cara fala que não assistiu... Não, você pode alguém ligar entra e falar, na sua tipo, casa, vem buscar hoje. Vida. Eles chutam a porta e pegam não, o vídeo você fala, não, você liga lá e fala assim, ô, oh, vem buscar o vídeo. Pô, caralho, não, cara. Não. Da hora. Eu recomendo esse nosso vídeo. Ali na Vasco da Gama, com a Fernandes Vieira. É, quando vai por lá, é nóis, cara. É nóis. Vamos lá. Vamos alugar um filme. Vídeo, alugar vídeos. Aluga, eu uns depois VHS. Eu te passo a minha conta. O seu filme. Só um é muito difícil, mas eu acho que eu vou... Rato Humano é meio batido, mas a única coisa que eu preciso falar de Rato Humano Rato é que os caras passaram muito tempo pra convencer uma atriz italiana, que era muito popular na Itália naquela época. Ela não é italiana, na real, ela era popular na Itália, acho que ela é francesa. É. Mas enfim, ela era muito popular e passaram muito tempo convencendo ela a ficar nua numa cena que não precisa existir no filme, mas ela está nua nesse filme. Mas enfim, Rato Humano é ótimo, vejam Rato Humano. No final do filme, ele morde os pés de uma menina, ela sangra pela boca e morre. Caralho. Porque é assim que funciona o corpo humano. Alguém viu o Rato Humano aqui? Não, claramente não, não. O cara de chapéu viu o Rato Humano. Você assistiu o Rato Humano? Você assistiu o Rato Humano? Mesmo? Não. Ele mentiu. Não, ele mentiu. Não, Heloísa assistiu o Rato Humano. Sério? Sério, sério? É bom? Ok, eu gostei de você. É bom? Você indica? É tipo um Charconet. Não, não, acho que ela não entendeu a poesia. Charconet, a poesia. Mas não vou falar de Rato Humano, não. E nem de Vingador Tóxico. E nem de Sgt. Kabuki Man NYPD. Você não vai falar de todos esses filmes não, que já eu falou. Não, eu vou falar de um outro filme, chamado Trilogia do Terror, que não é o filme chamado Trilogy of Terror, que saiu nos anos 80 nos Estados Unidos. Certo. É, na verdade, um filme chamado Body Bags, que saiu no Brasil como Trilogia do Terror, que são três curtas-metragens, um do Tobe Hooper, o diretor do Massacre da Serra Elétrica, Massacre da Serra Elétrica, parte 2, que, inclusive... É toda uma história muito interessante de como ele finalmente decidiu voltar à franquia no 2 e decidiu zoar a franquia. Enfim, depois a gente fala disso. Certo. É o Tobe Hooper, Wes Craven e John Carpenter. São três curtas. Certo. Oh, porra! É, um de cada um. E aí, no meio dos curtas, quem conta as histórias é o próprio John Carpenter vestido de Contos da Cripta. O cara que cuida do necrotério. De mortuário, sabe? Coveiro, assim. De coveiro. Não coveiro, mas enfim, o cara que cuida do ML lá. Sei. Legista. No final você descobre que ele era legista. Médico. É, no final você descobre que não era legista, ele era só mais um cadáver, mas desculpa, spoiler. Nossa senhora. I know. E aí, tipo, uma das histórias, o filme do Wes Craven, o próprio Wes Craven aparece nele, é de uma atendente de... Telemarketing. De um posto de gasolina no meio da estrada, que ela vai fazer o turno da meia-noite, e é percebido por um serial killer. Aí tem outra história que eu não lembro, mas a melhor história de todas é o cara, que eu não lembro o nome, que interpretava o pai do Christopher Titus na sitcom chamada Titus... alguém via Titus aqui? T-I-T-U-S? Whatever. É uma boa sitcom que durou uma temporada. Não, durou tipo duas temporadas. Whatever. Caraca. Esse cara que interpretava o pai do Titus, ele tá nesse filme como um cara que tá ficando careca, só que ele é um boêmio, ladies man, quer continuar com uma das minhas. Então ele vai fazer um implante de cabelo numa empresa lá. Só que aí, eventualmente, ele descobre que os cabelos que implantaram nele são pequenos alienígenas que estão devorando o corpo dele! Uou. Ah, é o outro filme, agora lembrei. O terceiro curta é um cara que implanta um olho de um assassino. E sabe quem é o ator que interpreta esse cara que recebeu o implante do olho de um assassino? Mark Hamill, o Luke Skywalker! Caralho! Se você for na livraria... Mas por que é ruim esse filme? Em nenhum momento esse filme... É horrível! É horrível! Até agora eu só tô ouvindo coisas boas sobre ele. Well, I guess... Ok, é ótimo esse filme. É, porra. Vamos falar, então, de Toxic Avenger. O Vingador que é? Tóxico. É a história de um garoto que ele é o faxineiro de uma academia... No interior de Nova Jersey. Certo. Se bem que Nova Jersey não é um estado grande suficiente pra ter um interior, mas ok. É. Ele vive até que tem, o Daniel é do interior de New Jersey. Não, sou de lá. Ele aliás, vive em Tromaville, uma cidade fictícia de Nova Jersey. E aí, um dia uma garota fala que quer transar com ele, mas que ele precisa chegar usando um tutu, que é aquele vestidinho das bailarinas, sabe? Certo. Mas é só uma pegadinha. Ela não queria transar com ele. Ela queria ridicularizá-lo. O Melvin. Quem é Melvin? É ele, é o guarda de tudo. Ah. Se sente tão ridicularizado que ele pula da janela. Exatamente no momento em que um caminhão que transporta químicos tóxicos está parado na frente da academia. Ele cai nos químicos e ele vira o Vingador Tóxico. E aí ele luta pela justiça, que inclui socar um maluco muito gordo na barriga e puxar os dentinhos dele pra fora. Caralho. É justiça, justiça. No final do filme, o Stan Lee narra a fala mais importante. If you're ever in danger, if you're ever in trouble, maybe, just maybe, he will be there. Ele se apaixona por uma menina cega que se apaixona por ele. E eles moram juntos no lixão. Ah, que legal. E tem fogo. 4 filmes dessa série. Sério? E eu posso recomendar seriamente, tipo, meio que meio deles. Mas, então, mas o mais importante é que no 2, o Vingador Tóxico se junta a outro personagem importante da Troma, que é uma produtora de filmes independentes. Sim. Lá de Nova York. Ele se junta ao Sergeant Kabuki Man NYPD, que é um detetive de Nova York que foi possuído pelo espírito de um samurai antigo. Caralho. Kabuki. Então ele parece um samurai com maquiagem de kabuki. E aí o Toxic Avenger viaja ao Japão pra achar o verdadeiro pai. Ele vem com a maquiagem, sim? Sim, ele transforma o detetive em alguém com a maquiagem. Mas que roupa ele usa? Os dois viajam ao Japão, onde o Toxic Avenger quer achar o pai verdadeiro dele. E tem uma hora que ele luta. De repente vira Shemui. Tem uma hora que ele bate em caras com peixes. Uou. E aí eu vou te falar outra coisa agora nesse momento. Mas qual que é o poder dele? Ele bate em pessoas. Ele é bem forte. Ele é bem forte. E ele tem os olhos iguaizinhos ao do Cerveró. É verdade. É tipo um aqui e outro na testa. E aí, a coisa mais louca de tudo é que tem uma cena de perseguição de carros que eles filmaram pro primeiro Sergeant Kabuki Man, que a Troma usou em todos os filmes subsequentes. Então tem várias perseguições de carro, inclusive na série Vingador Tóxico, em que do nada a perseguição de carro vira dois carros de dia e um deles pula uma ponte e vira e cai e explode. Porque eles nunca mais tiveram dinheiro pra fazer uma perseguição de carros, então eles usam aquela cena em todos os filmes. Muito bom. Tipo Avengers. Outro não, filme da Troma que eu posso recomendar, que é muito ruim, é um filme que um amigo de um amigo meu dirigiu, chamado Poultrygeist Night of the Chicken Dead. Nossa, é sobre um fast food de frango frito construído em cima de um cemitério indígena. Um cemitério indígena. Yes. Não. Um cemitério indígena de pets. Yes. Indigenous Pet Cemetery. E aí os espíritos dos pets dos indígenas começam a encarnar nos frangos. Nos frangos. Nossa. Que maravilhoso. O primeiro sintoma disso é que numa das primeiras cenas, um cara muito gordo, que aparece em todos os filmes da Troma, ele é um cara famoso. Se você assistiu o making of do Toxic Avenger, você sabe quem é esse cara. Tipo, todas as vezes que ele tira férias do trabalho dele, ele tira férias exatamente no mês que ele pode aparecer numa ponta no filme da Troma, blá blá. Enfim, o primeiro sintoma desses grandes poultry guys. É que eles fazem ele ter uma caganeira absurda no banheiro da lanchonete e alguém tem que limpar. É isso que eles fazem? É isso? Não, isso é só o primeiro. Depois eles fazem. Esse é o filme? Isso. Eu vou dar caganeira nesse cara aqui. A Troma, eles têm ótimos filmes como Tromeo and Juliet. Eles têm Cannibal the Musical, que foi escrito pelos criadores de South Park. Tem um filme agora dirigido por uma menina de 14 anos, que é um filme da Troma, que é feito toda uma floresta e tem umas coisas bonitinhas. Assim. Eu não tô sabendo, mas eu aprovo. O Lloyd Kaufman veio a São Paulo faz um ano ou dois. Muito bom. Ele é um ótimo homem. Ele é um cara explora incrível. Universitários há 20 anos, 30 anos. Exato. Ele explora universitários como estagiários não pagos. Ele luta pelo cinema. Então eu acho que isso merece ser lembrado. Tem várias sensações. Alguém já viu DNA, Caça ao Predador? É um filme horrível. Eu tenho duas cópias em casa. Alguém aqui sabe quem é o Mark da Cascos? Ok. Não. O Mark da Cascos, ele é um ator americano que luta capoeira. Yes. Ele é um havaiano que luta capoeira. E ele fez um filme que muita gente conhece como Esporte Sangrento. Ah, por mais sim. Que o filme Bloodsport sim. Seja outro filme, é um filme com Van Damme. Sim. Ah, não é Bunker. Peraí, não é Bloodsport? Não, Bloodsport é um filme com Van Damme, mas Esporte Sangrento é outro filme. Caralho. Eu tenho esse filme em DVD também, duas cópias. E o Mark Dacascos, ele é um ótimo homem. Ele fez um filme chamado DNA Caça ao Predador, que nunca se chamou DNA Caça ao Predador em nenhum outro planeta, a não ser o Brasil. O nome do filme era DNA. E o que acontece é que no DNA, ele é um filme que copia o roteiro do primeiro Predador, certo. Só que a criatura do filme copia o design do Alien. Tá. E é só isso. Mas aí o Mark Dacascos, ele merece ser notado também por outro grande filme que eu adoro, que é... Omega. Como é que é? O I Am Omega. Porque, se vocês sabem... Ah, sabe, eu lembro desse filme. Vocês sabem o filme I Am Legend com o Will Smith? Isso. Ele é baseado num conto chamado... que já tinha gerado outro filme chamado... O Omega Man, né? Omega Man, com o Charlton Heston. Quando saiu... Era com o Vincent Price? Não, Charlton Heston. Charlton Heston. Charlton Heston. Tinha o com o Vincent Price, não tinha? Talvez tenha um anterior ainda. Mas... É, quando saiu... que se chama The Last Man on Earth. Isso. Quando saiu o filme do Will Smith, a... Asylum, aquela produtora que faz cópias de filmes populares, sim, decidiu, a gente precisa fazer o nosso I Am Legend, e eles fizeram um filme chamado I Am Omega. Sim. Estrelando Mark Dacascos. Eu tô ligado que filme é esse, que tristeza. No qual ele luta contra zumbis. Eu não sei se vocês estão prestando atenção ainda mais nesse podcast, mas eu preciso prestar atenção nisso. Ele luta contra zumbis. Quando eu digo que ele luta contra zumbis, eu digo, tipo, roundhouse kicks, cara, to the faces of zombies. Ele soca a galera. Ele soca a galera. E é, tipo, o filme começa de uma maneira não tão nada a ver. Tipo, assim, meu, o filme começa com o alarme dele tocando no meio da noite. E é, tipo, cara, esse alarme nunca ia tocar. Você tá aí há meses. O mundo já acabou. Porque, e nada faz sentido. E de alguma maneira, esse filme é melhor... que I Am Legend com Will Smith. O que não é fácil. O que eu queria dizer sobre filmes ruins é que, como eu passei uma grande parte da minha vida alugando filmes ruins com meu primo na Espaço Vídeo, ali na Vasta Gama, com a Fernandes Vieira em Porto Alegre, salve, salve, Espaço Vídeo, eu queria dar umas dicas pra vocês sobre que filmes valem a pena você ver e que filmes você sabe que, tipo, vou pular isso. Caso a gente for pro Espaço Vídeo, né? Caso. É o seguinte... Primeira coisa, se tem alguém que você conhece na capa, provavelmente não é bom. Porque eles tinham dinheiro o suficiente pra contratar alguém que você conhece, eles eram melhores do que horríveis. A não ser que você leia a data de quando o filme foi feito e você perceba que a pessoa não era famosa ainda naquela época, eles só reeditaram o filme e aí lançaram uma capa com uma pessoa melhor. Sim. Com uma pessoa tipo, ah, essa pessoa ficou famosa, vamos botar ela na capa. Melhor. Ao mesmo tempo, muito importante. Se o filme tem mais de 90 minutos, ele precisa dar boas indicações de que ele é horrível antes que você alugue-o. Filmes que passam de 90 minutos não só são comprometimento de tempo muito grande da sua parte, mas eles ultrapassam o número de rolos que é barato você filmar. Ninguém que tem pouco dinheiro filma mais de 90 minutos. Então, se você tem muito dinheiro e você filma mais de 90 minutos, provavelmente você tem mais valor de produção do que eu espero num filme horrível. Outra coisa muito importante... Isso é uma boa dica. Isso é uma boa outra direção, coisa muito importante dica. É... Se no fundo, na contracapa aparece alguma cena com efeitos especiais e você não acha extremamente tosco. Se você não acha os efeitos especiais extremamente toscos num estilo, provavelmente você não vai achar eles extremamente toscos vendo esse filme e provavelmente vai ser uma grande decepção. É, ele precisa ser tosco. Outra coisa, se a sinopse da história conta... Faz sentido? Exato, ela conta a história inteira ou faz sentido... provavelmente não vale o seu tempo. Se ela conta a história inteira e faz sentido, e tem menos de 90 minutos, mais chances de fazer sentido. É. Outra coisa importante, se foi dirigido por um diretor que você gosta, provavelmente não é bom. É. Eles não sabem fazer filmes ruins. É. Case in point, Peter Jackson. É? Eu não gosto dele. Aquele filme é horrível, mas é muito... Bad bom. Taste. É? Uhum. Ou como foi lançado no Brasil originalmente... Trash Nausea Total. É um filme horrível. Ele é tedioso, ele não é colorido, nada muito acontece no meio dele. É sobre alienígenas que querem fazer um fast food sobre comer homens. De novo, outra coisa que pode ajudar, inclusive nesse filme, tenha um conhecimento profundo dos episódios de Além da Imaginação. É, porque é tudo cópia de Além da Imaginação. A maioria dos filmes não valem o seu tempo porque eles são cópias de episódios de Além da Imaginação. Bad Taste é a cópia de um episódio de Além da Imaginação chamado How to Serve Man. Em que a população humana encontra alienígenas e eles traduzem um livro dos alienígenas e falam, olha só, o livro deles é Como Servir o Homem. Ótimo, eles querem servir a gente. só na última cena do episódio as pessoas descobrem que, na verdade, o livro é como servir receitas feitas com a carne de homem. E essa é a história de trash, náusea total. Sim. Ao mesmo tempo, filmes com um bom valor de produção podem até ser ruins o suficiente pra você gostar. Vide... Espíritos, também do Peter Jackson também, com Michael J. Fox. Esse é bom. É maravilhoso. Isso. Você pode perceber, olhando na contracapa do filme, que se ele tem um senso de humor sobre ele mesmo. Se isso for possível, provavelmente é bom. Ao mesmo tempo, o que é ruim. É melhor também ter filmes que não têm um senso de humor sobre eles mesmos. Como a série inteira Mestre dos Desejos, que nunca, nossa, nunca teve nenhum senso de humor sobre a própria série. Inclusive, em um dos Mestres dos Desejos... Você preparou isso, né? Você preparou. Não, a minha vida me preparou. Na série Mestre dos Desejos, um dos começos... Eu não vou lembrar de qual Mestre dos Desejos. Eu lembro que no fim desse Mestre dos Desejos, eu e meu primo, a gente gravou um clipe da Didi no fim dos créditos. Era uma coisa que a gente fazia muito. A gente alugava filmes ruins e no fim dos créditos a gente gravava pedaços aleatórios de televisão. E aí eu lembro que nesse a gente gravou a Didi no Top 20 USA fazendo... Ele dava tiros no carro! Mas enfim, isso é um aside. Mas, por exemplo, no começo de um dos filmes da série, Mestre dos Desejos, não é o 1, é provavelmente o 2 ou o 4, um cara rouba um museu e aí ele leva um tiro, ele tá morrendo, e aí ele deseja que ele nunca tivesse nascido, e aí o Mestre dos Desejos faz ele virar um bebê e um feto novamente. Isso é ótimo. Ótimo. Ok? Ao mesmo tempo, vamos lembrar, séries famosas provavelmente não valem o seu tempo. Fred Krueger, Jason, esquece. Essas coisas, esquece. Alguns desses filmes são ótimos, mas a maioria deles não são. Ótimos de ruim, você diz. Ótimos de exato, bom. Tipo, Jason vai a Manhattan é ótimo. Yeah. Que é sexta-feira, 3 parte 8. Jason vai a Manhattan. Jason takes Manhattan. É o título original. Ao mesmo tempo... Leprechaun, todos os filmes são ótimos. Que é aquele do... Warwick Davis interpreta o Leprechaun. Você tem um ótimo... espaço, não é? Tem um espaço. Nossa, a série vai o seguinte, bom. O primeiro tem a Jennifer Aniston. É verdade. Não deixe de te enganar, se você olhar a data do filme, ela não era famosa ainda nessa época. É verdade. No dois, você tem ótimos flashbacks pra época feudal com roupas que não servem. E, se eu não me engano... O final do filme é numa pista de kart. Mas enfim, de qualquer jeito é bom. O terceiro filme, eles vão pra Las Vegas. É ótimo. Nossa. Tem uma mulher que deseja que ela tivesse peitos grandes e bunda grande. Ele faz os peitos e a bunda dela crescerem tanto até que eles explodem. No quarto filme, ele vai ao espaço e tem um cara que urina no espaço. É ótimo. No ótimo. Quinto filme, ótimo. Eu não lembro o que acontece. No sexto filme, é Leprechaun in the Hood e tem o Ice-T. No sétimo filme, o que acontece? It's Leprechaun back to the Hood! Mas eles escrevem The Hood diferente, porque da, o primeiro da hood. É In The Hood, T-H-A. No segundo, Back to The Hood, é D-A Hood. Olha só. Infelizmente, eles produziram, ou estão produzindo, um remake com um outro anão que não é o Warwick Davis. Eu não aprovo isso. Se eu fosse você, eu não veria remakes. Não vejo remake de Sexta-feira 13. É horrível. Por mais que eles condensem as histórias do primeiro, segundo e terceiro filmes em um só e tenha uma estilização do roteiro muito interessante... Not a good movie. Não vale a pena. O remake do Fred Krueger. Não vale a pena. Se você vai ver um Fred Krueger só, sabe qual Fred Krueger você tem que ver? Não. Freddy's Last Nightmare, dirigido pelo Wes Craven, que criou o personagem e dirigiu o primeiro. E aí a história desse filme é o quê? Ele morrendo. Não, é a história de um estúdio filmando um filme sobre o Fred Krueger. E o Fred Krueger começa a assombrar os sonhos das pessoas envolvidas no filme. Hell yes. Candyman. Vejam Candyman. É um ótimo filme que consegue ser trash, ruim e sobre opressão racial. Porra. Caralho. Tudo ao mesmo tempo. Acho que é isso, cara. É isso. Não, acho que continua. É isso. Quero ver onde isso vai. Ok. O que mais você quer saber? O que você tiver. A unida do Trello. Tá They ligado? Live. It's a bad movie. Don't watch They Live. They Live é horrível. Não deixe que qual ninguém é te They diga. Live? They Live é o segundo do Peter Jackson. Ele usa o óculos, tá ligado? Sabe um filme de terror bom? É Into the Abyss? Into the Abyss? Não é Into the Abyss. Esse é o nome do filme? Não, tem um filme chamado O Abismo, se não me engano. Não, que é o Abismo, aquele do James Cameron. Não, não é do James Cameron. Eu tô pensando... Tem um que eles descem um pico, ficam não, presos no escuro. Não, é o que eles estão no espaço e tem um espírito malévolo. É um filme que inspirou Dead Space e todas essas coisas. Enfim, tem o Bill Pullman. Não, não tem é... Tem o Bill Pullman. Procura o Bill Pullman no IMDb, você vai ver um filme de terror com o Bill Pullman. Assiste esse filme. É o único dele, isso? Exato. Você tinha falado mais um filme, Daniel. Que você ia mencionar. Deus sabe, foi ontem. Cara, eu acho que tipo, o Gus ele cobriu tudo. Eu acho que foi. O Gus cobriu bastante. Tava preparado mesmo pra isso, né, Gus? Cara, quando a Hel me falou, tipo, ela falou, tipo, ah, vai lá no meu lugar e tal, eu falei, vou. Aí depois ela me falou, cara, o tema, eu falei assim, eu me preparei a vida toda. Eu sabia, cara, eu sabia. Muito bom, eu sabia. Eu aceito perguntas da plateia. É, ele aceita. Então, o que a gente pode fazer é aquele que nem da última vez que a gente pediu palavras. É, alguém tem palavras péssimas? Diga um assunto com uma palavra e a gente vai tentar falar sobre isso. Alguma coisa? Não, uma palavra. Ok. Dá uma história de um filme e eu tento adivinhar. Eu tento sacar se esse filme já não existe. É que eu tenho uma história com um filme péssimo que. Ninguém tá ouvindo ele no podcast, é, sabe? Então, isso, né? Exato. Vem cá, não, vem aqui. É, vale tudo hoje. Palmas para o Thiago da locadora. Vamos. Boa noite a todos vocês. É, não segura, não segura o microfone que nem um rapper. Isso. É. Pronto. Mais forte do que eu. Que vocês falaram de filmes ruins. Daí eu lembrei de uma história que eu tava com um amigo meu em casa. A gente jogava, tipo, na adolescência, Ragnarok, aquele joguinho da Level Up. Ele falou, meu, tem um filme dessa porcaria. Vamos baixar. Pegamos o primeiro torrent que tava escrito Ragnarok e baixamos. Ah, vamos pegar, já chama a legenda, colocamos pra rodar. De repente o filme não era sobre um jogo. O filme era sobre... Era um filme, eslavo, que as legendas não funcionavam todo o tempo, que contava sobre um monstro de uma lenda que foi localizado na Segunda Guerra Mundial e as pessoas vão atrás desse filme, desse monstro e, meu, uma lagarta gigante. E daí tem os nazistas no meio e tem uma história... Tipo, sempre tem os nazistas, sempre cara. Nazistas, cara. É, eventualmente, quando passa por aqui, tem algum nazista. E era isso. Era sobre, assim, tipo, um filme péssimo, lembrado, assim, de coisas que você não deve assistir. Mas, calma, era um filme nórdico? Era. Eles não são péssimos, eles são europeus. Eles, tipo, é outra coisa. Ele tá num nível que não chega a ser tem péssimo. Tem um filme do Ragnarok e o jogo? Tem. É sério isso? Alguém? É não, real? Aparentemente tem. É, é. Não, tipo, tem um filme do jogo, do Ragnarok, aquela coisinha bonitinha, pá. E tem esse que você vai pegar sem querer, que é eu sobre eu vou pegar uma... esse sem querer, parece muito mais legal do que um filme do Ragnarok. Eu lembrei de dois filmes quando ele falava isso. Valeu, palmas pro Thiago Della Coleta. Eu lembrei de dois filmes. O primeiro filme que eu lembrei quando ele falou de nazistas e eu falei coisas horríveis. Eu lembrei que na minha época, não sei como é hoje em dia, mas na nossa época, era muito comum... os meninos alugarem Faces da Morte. Sim. Pra se sentir durões e tal. É. Eu não sei se vocês sabem, mas eu aluguei o filme que originou essa moda. Ele é um documentário italiano chamado Mondocane. Mondocane. Exato. Sim. Então eu recomendo que trabalho vocês... disso na faculdade. Eu recomendo que vocês assistam Mondocane, porque ele é um documentário de cenas horríveis, interspersado com aulas de yoga. outro filme que eu lembrei agora, que ele falou dessa coisa de tipo, pessoas e cultos, tem um filme muito bom sobre... eu não sei se vocês já assistiram o filme do Power Rangers. Qual? O primeiro. Sim. Ok. Ele é totalmente inspirado na história de um filme. Então, tem mais de um? Tem mais de um? Tem dois. Tem dois. Tem o filme dos Power Rangers Turbo, que eles estão num barco e o Billy fica tetraplégico. I'll tell you about that. Eu tenho VHS. Caralho. Tem dois filmes dos Power Rangers, sim. Mas o que importa é o primeiro. O único que passou no cinema foi o primeiro. Que pesado. Tá. Ok. Isso me lembrou muito de um filme chamado... Que é o filme que inspirou a história inteira do primeiro filme dos Power Rangers, em que o Uzi cria uma massinha de modelar. Lembra que hipnotiza as pessoas e deixa elas más? Certo. Isso tudo é baseado num filme chamado The Stuff, em que todo mundo come um negócio chamado Stuff, sim, que parece disso. Um marshmallow e torna todo mundo vilão. E aí tem uma cena que uma criança come creme de barbear pra fingir que tá comendo o Stuff pra não ser atacado. Assistam The Stuff. The Stuff tá disponível em várias bancas de revista por R$10. Eu já anotei. Eu lembrei de um outro filme horrível sobre o qual eu escrevi recentemente, que é Matador Implacável. Você sabe quem é o Ho Sung Pak? Não. Ok, eu esperava que você não soubesse. O Ho Sung Pak, ele é um lutador e ator de Chicago, certo, que interpretou o Liu Kang no Mortal Kombat 1 e Mortal Kombat 2. Ah, tá. O jogo. Tá. Não o filme. Sim, sim, sim. Só que Matador Implacável, tem outro nome nos Estados Unidos que eu me esqueci agora, mas ele foi lançado no Brasil antes de sair nos Estados Unidos como Matador Implacável. Só que a capa do filme no Brasil tem uma foto do Robin Shaw, que interpretou o Liu Kang no filme do Mortal Kombat, e não tá nesse filme. Não tá, ele não tá herói. Mas é que alguém leu a descrição do filme e falou: ah, esse ator é o ator do Mortal Kombat. E ele roubou a foto de divulgação do filme do Mortal Kombat pra usar na capa desse filme chamado Matador Implacável, na qual o Ho Sung Park interpreta um matador que é implacável, enfim. Claro. E um dos vilões é interpretado pelo mesmo ator que interpretou o Shao Kahn em Mortal Kombat, a Aniquilação. Então eu fechei o ciclo. A porra do ciclo! Chegamos, pronto, acabou. Vamos embora. Chega. Muito louco, muito bom. É isso aí, uhul, louco. Então, agora vamos para o maravilhoso RPG Tretas, Tretas e Trutas. Pode, pode. Enquanto isso, o Gus vai fazer xixi, eu vou pedir uma cerveja. Cadê a Ju? Ju, cerveja? Não, não tem ninguém. Alguém tem uma cerveja aí? Tem breja aqui. Tem uma breja aí? Tá aqui, tá susto. Uma pena que a Heloísa tenha vindo hoje, porque senão eu ia chegar em casa. Como foi? Ah, não sei. Teve dica sobre locadora e VHS, mas... fora isso, eu não sei explicar o que aconteceu. Vocês sabem o que aconteceu da última vez? Repita. Eu não sei. Então. Não. Você não precisa. Eu não lembro. Posso só contar uma história que aconteceu comigo hoje? Lógico que você pode. O que você não pode hoje? Vai, Gus. Nunca tinha acontecido na minha vida hoje. 25 anos na Terra, nunca tinha acontecido isso. Hoje eu tava em casa conversando com a Hel, e eu fui cagar, e aí meio que eu tava distraído no meio do papo. E eu sentei na privada assim, achar o assento, e eu caí dentro da privada. Caralho. Isso já aconteceu uma vez quando eu tava muito delirando de febre só. Acho que isso aconteceu quando eu era criança, cara. Ok. Continua. É isso. Eu entendo porque você quis compartilhar essa história. Oi. Ju. Mais uma. Mais drinks pra gente. Mais uma vodka, tipo, por favor. Eu vou achar minha. Comando. Comando aqui, você. Ah, tá no chão? É aquela ali, ó. Não, é isso, não. É isso? É, acho que é. Obrigado, plateia. Uhum. Quem que foi que falou? Foi o Thiago. Falou Thiago. Uma salva de palmas. Obrigado, de novo. Outra salva de palmas. Ganhou tantas palmas hoje. Bom, RPG, o que aconteceu na última vez, Rony? Na última vez, vocês entraram no Babadeiros Clube pra eu quero saber o que é o Babadeiros Clube. O Babadeiros Clube é o seguinte: a mãe do coronel, aquela velha homofóbica, ela foi sequestrada por uma gangue conhecida como Gangue dos Viados. Eles se escondem no Babadeiros Clube, que é uma boate que ninguém sabe onde fica, exceto as pessoas muito, muito escuras. É tipo a orgia do Diórios Bem Fechados, só que é uma boate. Eu tava assistindo um vídeo do Zizek explicando esse filme ontem. O que, que ele explicou? Como é uma luta fútil a do personagem do Tom Hanks. Do Tom Cruise. Porque ele passa o filme inteiro travando uma luta fútil de chegar. De ultrapassar as fantasias da esposa. Porque. É, ele fica tentando ganhar. O conflito do filme começa quando ela fala que fantasiou sobre um cara da marinha que ela viu no hotel deles. E ele passa o resto do filme inteiro. Tentando ser esse cara da marinha. Não, tentando estar sempre à frente das fantasias dela. Tentando sempre realizar, na realidade, cenários de fantasia. Mas que é claramente impossível, porque a fantasia é definida exatamente pelo que você não tem na realidade. Então que o fato de ele estar sempre correndo atrás disso é que vai criar exatamente essa frustração nela e nele o tempo inteiro. E aí ele explica por que, que as cenas da orgia são extremamente ascéticas e não sexy, que é uma crítica que o filme recebeu na época, mas que ele fala, não, isso é proposital do filme, porque você tem que criar esse cenário no qual as pessoas ricas tiram totalmente qualquer tipo de sentimento e de, vamos dizer, de sujeira e de tesão da coisa, porque elas querem controle sobre ela. Meu Deus, eles me servem cada vez mais vodka. Eu adoro vocês, obrigado. Do que a gente tá falando? Foi mesmo? Isso que aconteceu. Mas então, o que vocês vão fazer agora? Legal. Ah, RPG. Verdade. RPG, a gente Vocês passaram pelo fumódromo, vocês passaram pela porta. Pela porta. Vocês passaram pelo fumódromo. A Cláudia sugou todo... Sugou todo o cara do fumódromo. O cara do fumódromo. E agora vocês estão... A gente tá indo pra treta. Vocês estão contra o barman. O barman. E as regras do barman são o seguinte: todo turno vocês têm que tomar um shot da bebida escolhida no dia. Certo. No caso é vodka. E Red Bull. No caso é Balalaika. No caso caindo na... da coisa. Vai todo mundo tem que tomar. Peraí, mas a gente já tinha tomado, não tinha? Já tinha tomado. Ah, então a gente já tinha tomado. Calma. Get in character. Tá bom, beleza. Vai. A gente tá no meio da treta, Gus. Tá. Vocês estão prestes a começar. Quais poderes eu tenho mesmo? Tipo, o que eu quiser, né? O que o seu coração mandar. Show. Oh, this is gonna go bad. Péssima ideia. Não, semana passada a Hel falou, tipo, o meu braço, ele pode virar uma serra? É o que a Hel sempre fala! Por que não? É assim que ela resolve todos os problemas dela. Sempre assim. Hel, tira a mão do meu cu, meu braço pode virar uma serra. Então tá bom. Toda vez. Na verdade não foi a Hel, mas uma vez sabia que eu acordei com uma mina enfiando o dedo no meu cu e eu falei, para. Foi o mais próximo que eu cheguei de ser estuprado. Se bem que uma vez eu acordei com a Hel mexendo nos meus testículos, mas enfim. Foi isso que aconteceu. E aí a gente tá no meio da treta, então. Quem quer? O primeiro é você. Sou eu. Tá. O segundo é o barman. O terceiro é o Danibas e o último é o Gus. Tá, eu dou um. Você lembra qual era o nome do robô que eu tinha dado da outra vez? Like, I had a good name. Cara, ele era uma sigla, ele era um inicialismo de alguma coisa. É por isso que ninguém lembra. Puta, não vai lembrar. Se você chamasse, tipo, Wally, lembra? Todo mundo ia lembrar. A da Hel era falsa, fácil porque era Cláudia. Yo, motherfuckers are not putting effort into this shit. Ó, mas, eu acho que assim, não sei se simplesmente a gente vai e mete um cacetezer nesse cara. Cacetezer, vamos ver o que dá, tá ligado? Então, eu vou fazer umas experimentações, você vai, tipo, analisando essa cadeira hereditária. Tá, isso eu ainda vou fazer. Tenho aquela arma que mata vilões. Você ainda. Se você quiser. Eu tô dizendo. Então tá, beleza. E aí, então eu dou um cacetezer no cara. Você avança contra ele com um belíssimo cacetezer e acerta na boca dele. Nossa, mano, você acertou na muito boca. Totalmente. Vai ser muito você mais fácil do que eu tava esperando essa treta. Dele, causando 3 pontos de dano. Tá. Yes. Que é incrível. Uau. O próximo é ele, que dá um murro na sua boca que ele erra fervorosamente. Otário. Peraí, eu não tô em personagem, né? Não consegue, você não tá personagem. Em personagem nem um pouco. Otário! Você quer tentar de novo? Peraí. Seu otário! O meu personagem pode ser o Christopher Lambert? Pode, quem o seu coração mandar. Tá, agora é o Danibas. Danibas. Cara, eu vou seguir o cacetezer também, cara. Vai de cacetezer. Okay, você manda um cacetezer na cara dele e acerta também, tirando magníficos 4 pontos de dano. Caralho! Ele até caiu no chão e é a vez do Gus. A gente mija ele nele, ele tá no chão, mija nele. Antes de mijar nele, eu olho nos olhos dele e falo assim: ei, seu filho da puta, você quer continuar apanhando ou a gente vai colaborar? Olha, okay, nossa, você gastou o seu turno fazendo isso. Negociador. E aí? Ele decide colaborar ou não? Acerta uma rasteira em você, causando 3 pontos de dano. Caralho, roubou. Todos bebem, todos bebem de novo. Todos bebem. Dá um gole dessa bodega. Dá um gole dessa merda aí. Ah, eu não acredito que a gente transformou esse podcast num jogo de bebê, cara. Não, é pra você ver, cara. Exato. Eu preciso deixar claro aqui a minha opinião. Eu sou contra drinking games. Bebe como um adulto, que é bebe toda vez que doer. Ou seja, o tempo todo. A vida inteira. Ok, bebemos. Próxima rodada. Eu tava vendo Romeo e Julieta do Baz Luhrmann hoje. Não. Eu adoro esse filme. Eu vamos fazer um ataque especial, Dani? Vamos, cara. O que a gente pode fazer? Eu venho de patins correndo. Tá. Aí você me arremessa no ar. E aí eu caio, tipo, em cima, assim. Não, você vem de patins correndo, daí, tipo, eu te pego pelo braço, rodopio e te lanço no cara. Tá bom, é isso. É isso que a gente vai fazer. Isso. De novo, o que vocês vão fazer? Tá, eu venho correndo de patins. Não, calma aí, antes disso. Vocês adoram patins? Eu vi uma imagem. Eu gosto muito. Eu vi uma imagem ontem que escreveu, tipo: sempre que você estiver jogando, você aceita todas as ideias dos jogadores. Você fala assim pra tudo e só rola os dados. Então, o que vocês vão fazer? Peraí, você vai dizer sim pra uma imagem também? Sim. Foi isso que eu disse, Gus. Sim. Que bom, você prestou atenção. Você leu uma imagem e você achou, se tá numa imagem na internet, eu devia fazer assim, né? Mas assim funciona a internet. Foi isso. Foi muito bom. Eu venho correndo de patins. Aí o Daniel vai me pegar pelos braços. Eu pego ele pelo braço, daí eu rodopio ele algumas vezes e lanço ele na direção do barman. Exato. Entendeu? O barman tá no chão, lembra disso? Eu ia de verdade contribuir com essa manobra, mas vocês tiraram duas vezes. Então você só rolou no chão pateticamente caiu no canto do bar. A gente tentou, foi bonito. Vocês podem tentar de novo, várias vezes. Provavelmente isso vai acontecer de novo. Você perdeu 5 pontos de moralidade, porque está todo mundo rindo de você. Caralho. O bar inteiro. Que luz. É o turno do Danibas. Vai. Eu? É. Bom, então eu continuo com a certeza, cara, porque está dando certo. Ok. Pelo visto. Você não vai tentar nada de novo? Não, cara. Ok, você acerta ele causando 2 pontos de dano. Aí, ó. Eu sou um cara tradicional. E é o turno do Gus agora, que eu espero que ele faça alguma coisa. Ele não quis conversar, então eu vou fazer. Ele tava no chão, por que você não mijou nele, cara? Exato. Agora eu mijo nele. Mas ele não tá no chão. Só que eu sou um robô. Ele tá assim, ele não bateu no cara agora? Ele tá no chão? Ele acertou 2 hits no cara. É, não ele tá no levantou? Chão. Aí ele levantou. Ele levantou e bateu no Daniel. Ele levantou tá, faz ele tá um de pé. Tempo. Ele tá de pé. Ele deu tempo de levantar. Motherfucker, eu ainda mijo nele. O meu mijo é ácido de bateria. Because I'm a fucking robot. That's fucking genius. Isso é um bom ponto, cara. Muito você bom. Definitivamente acerta ácido de bateria no Nossa, copo louco. Dele, que ele inadvertidamente bebe, porque é o turno de todos beberem de novo. Sim. Ele perde 4 pontos de dano. Ele vai morrer, esse cara? Algum dia. Eventualmente. Todo mundo vai morrer eventualmente. Morrer um dia, esse cara. O último filme engraçado que o Leslie Nielsen fez foi Drácula Morto Muito Louco. Bebe. Você já Drácula Morto Muito Louco. Então eu recomendo Drácula. Nossa, eu acho que é Morto Muito Louco. É Drácula Dead But Loving It. Enfim, é dirigido pelo Mel Brooks. O Mel Brooks é um gênio da comédia, vocês precisam ver. Vocês viram o Ally McBeal? O cara que fazia o advogado bizarro do Ally McBeal faz o capanga do Drácula nesse filme que come insetos e tal. Ele é o cara que tinha fetiche em velhas no Ally McBeal. Enfim, ninguém via Ally McBeal. Ninguém via Ally McBeal. E várias mulheres. I get it. Let's go. Eu já que eu fui arremessado por um canto do bar, eu pego umas garrafas que estão assim, tipo, no balcão. E eu quebro as duas e vou pra cima dele muito puto com o patinho. Assim. Você vai pra cima dele muito puto. Mas você perdeu 4 pontos de coordenação porque você tá pensando no que sua mãe fez na sua infância com você. Foi algo engraçado. Foi uma... Eu ri porque... Você errou pateticamente porque essas lembranças te atrapalharam. Você devia parar de beber. Ok, é o turno dele e ele dá um chute no seu joelho porque ele soube que... Nossa, ele totalmente acerta. Ai, causando cara. Apenas 2 pontos de dano. Ele cara, acertou, mas... Como é que eu vou andar de patins assim, cara? Não quebrou o joelho, cara, só machucou. Mas isso é essencial para as minhas manobras radicais, cara. Você cai no, cuidado, no pode, chão pode com o seu joelho patela. Muito. Ai, minha patela. É o turno do Danibas. Vai. Agora eu vou tentar voadoras. Vai. Voadeira. Lindomar. Você tenta uma voadeira, mas você perdeu 3 pontos de coordenação porque você bebeu vários shots. Mas você acerta. Aí, ó. Porque. Eu sou um ninja. Grande sorte. Você, mesmo bêbado, você sabe dar uma voadora direito. Bêbado, porém. Você ninja. Causou 3 pontos de dano acertando a testa dele, bem cheio. Bêbado, porém. Ninja. Letal. É o turno do Gus. Porra, ele jogou aço de bateria aqui, que mais você precisa fazer? Aço de bateria nele. Ele é um robô, né? Ele não. É. Não. Ele é um homem bar. Ele é um homem bar, tá. Ele é um homem bar. Cara, e se a gente começou a falar que os drinks deles não são bons? Eu faço nele a mesma coisa que o personagem do J.K. Simmons faz na 5ª temporada de Oz. Eu passo uma colher dentro do cu dele. Uau! Você é bem específico. Você faz isso. Eu assisti cara. Muito Oz. Tipo, surpreendentemente, você faz isso. Surpreendentemente. E não certo. Causa nada de dano, mas ele perdeu 6 pontos de moralidade. Porra. Causou desculpa. I'm fighting the good fight! Ele tá, tipo, nossa, completamente desmoralizado. Uma rodada. Todos bebem novamente. Caralho. Nossa. Eu vou ficar que nem o Gus, cara. Não. gritando sobre filmes. Você nunca vai engordar tanto quanto eu. É um desafio? É. Cara, eu vou começar. Eu acho que pelo visto tá, pegou, deu certo isso de pegar na moral dele, né? Deu. Vamos pegar na moral dele agora? Vamos pegar na moral dele. É a única coisa que ele tem. Eu vou falar assim. Não, pera, só. É o moral. Porque o moral. A moral significa ética, o moral é. O moral é o moral. É a autoestima e exato, tal. Exato, exato. Ainda bem que isso foi esclarecido. Claro. Eu ligo muito pra língua portuguesa, cara. Então, eu viro pra ele e falo: aí, cara, seu drink nem é tão radical assim. Esse old fashion aí que você faz, cara, tá todo azedo, tá todo ruim, você não tá nem fazendo esse negócio direito, tá ligado? Esse negócio aí é tipo, sei lá, tá tudo aguado, nem o teu whisky é bom. Você faz isso, mas ele ganha 5 pontos de amizade porque ele sente uma vontade incontrolável de te abraçar e ele fala, cara, eu te amo, cara. Caralho. Não, mas ele não pode sentir essa vontade. Te amo, ele pode sentir a vontade, mas só que o Falcão não vai querer abraçar ele, então ele não ganha 5 pontos de amizade nem a pau. É, cara, eu vou te abraçar, cara. Que história é essa? É isso aí. Não, mas tem um bom ponto, cara. Amizade não são tipo você ganhou 5 amigos. É tipo você sentiu a vontade de ter uma amizade não, com a pessoa. Tá, não, mas eu não gostei do nome desses pontos, então. É os pontos de sem noção, então, você da puta. É o turno do DM. Cara, o Falcão não quer abraçar ele, cara. DM tomando liberdades, cara. Cara, ó, tá, mas ele pode aproveita, tomar liberdades, mas ele não vai sentir bem. Gente, vamos lá, aproveita que ele tá me abraçando e mete o cacetezer, tipo, num lugar. É, na nuca ele vai dele, apagar, cara. Tá vou tentar acertar o cacetezer na nuca dele. Você tenta acertar o cacetezer nele. Na nuca dele. Você se junta ao abraço e fala que você ama os dois. Vocês são os melhores amigos, cara. A gente se ama, cara. Tudo bem, tá tudo bem. É o turno do Gus. Para, não! Vocês são tudo uns trouxa, meu. Eu me disse o cara que tá no show. Ele tá um mijo ácido de bateria em todo. Você joga sem dificuldade ácido de bateria em todos. Yeah! Mas você acerta todos errados, porque você tá enxergando dois de cada e o chão tá coberto de ácido de bateria, então. Ah, mas fudeu. Você acerta todo mundo em dobro, porque você vê dois. Acerta todo mundo em dobro, é isso que eu acho, na real, né? Não, é assim. É o turno do Falcão. Ai, porra, não sei, cara, eu tô bêbado. Me dá... Vou ficar se taser de novo, foda-se. Você tá muito revolto e você manda um... Um outro abraço. É isso. Você tirou um. Caralho. Porra. Caralho. Tá foda, tá foda. Você tipo fala assim, ah, eu não posso machucar você, cara. Eu nem te conheço, mas te considero pago. É o turno dele e... Daniel, toma um engove pra acordar. Não, é o turno do barman, mas eu tenho uma ideia. Turno do barman. E ele quer muito te bater, mas ele só conseguiu pisar no seu pé, porque ele gosta muito de você também. Ele não tirou nada, vocês estão ali abraçados ainda, é o turno do Daniel. Cara, eu vou aproveitar que eu estou alcoolizado e vou fazer coisa mais alcoólatra do que um alcoólatra pode fazer numa briga de bar, que é flipar uma mesa nele, cara. Ok. Uou! Aí, ó, você totalmente sai do abraço e flipa uma mesa nele. Aí, ó, viu? Caralho, falei. Ele perde 5 pontos de dano. E o Falcão caiu junto, ele não se machucou, Falcão, pensa mas... em coisas que bêbados farem em brigas. Todo no chão. Joga, tipo, joga uma cadeira nele, tá ligado? É o turno do Gus. Vai, Gus, joga uma cadeira nele. Será? Eu não sei, cara. Você me diz. Eu sou um robô ainda, né? Oi? Você é um robô ainda. Eu arranco o teto do bar e jogo em cima dele. Caralho. É, cara, não tem muito... Você arranca um pedacinho do teto do bar e joga nele, causando 4 pontos de dano. Acertou bem na cabeça dele, cara. Cara, esse cara não morre nunca, mano. Calma, cara. Nossa assim, senhora. É o pior episódio. Tenta jogar uma cadeira RPG, nele agora, Foco. Oi? Joga uma cadeira. Né? É verdade, eu tô bebaço, eu vou simplesmente entrar na briga de bar e jogar uma cadeira nele. Bebaço, você joga uma cadeira nele e acerta, causando... Aí, ouviu? 7 pontos de dano. Falando? Ele... Falando? Ele cai no chão e vomita e fala, tipo, cara, desculpa por tudo. Não, desculpa nada, vou continuar tentando ele. Desculpa, cara. Ele entrega um cartão pra vocês. Pô, desculpa, cara, o que vocês querem beber? Por favor, cara, desculpa. Cara, desculpa, cara. Vê aí uma gintônica, porra. Eu pego o cartão e eu quebro outra cadeira nele, cara. Só pra... Pera, deixa ele fazer a minha gintônica. Não, quebra a cadeira. Deixa ele fazer a minha gintônica. Eu quebrou a cadeira nele, deixa a gintônica sozinho. Eu vou fazer a gintônica lá, então. Ok, você quebra a cadeira nele e ele tá no chão inconsciente. Boa. Ele não vai fazer nenhuma. Agora pega Peraí, roda o dado pra ver como é que ficou essa gintônica, por favor. Nossa. Calma, a que você fez? Eu também quero uma gintônica. Ok. Vê um gin tônica. Não, ficou uma ótima gin tônica. De limão. Ficou uma ótima gin tônica. Você mandou muito bem na gin tônica. Ficou 10. Ficou 10. Essa gin tônica ficou 10 e vocês têm o cartão pro próximo nível. Vamos pro próximo nível. Então bora, a gente cola lá pro próximo nível com o cartão. Foi difícil. O que você achou isso, Gus? Eu achei muito tedioso que a gente ficou na mesma briga muitos rounds. É, mas é o que acontece, meu amigo. Mas é que brigas... Brigas são assim, cara. Você acha que leva? Então, mas eu normalmente... Eu nunca briguei na vida, nunca tive uma briga e eu nunca joguei RPG. Então, eu... Mas você nunca brigou na vida? Assim, o que faz? Você tá no bar, você briga, daí você bate... Você espera. O que é incrível. Daí o cara te bate, daí você espera. É incrível, porque vocês me conhecem, conhecem a minha personalidade, e é incrível que eu nunca tenha entrado numa amiga, né? É verdade, é meio surpreendente. Eu meio que tenho um jeito. Eu tenho 4 pontos na cabeça por conta de briga de bar, cara. Exato, não, eu nunca entrei numa briga. E foi assim, né? Você bateu, daí você esperou. Eu esperei, aí ele foi, bateu. Eu nunca entrei numa briga de bar, o que não faz sentido nenhum, porque eu sou uma pessoa horrível. É? Nossa, que impressionante. Vamos pro próximo nível do bagulho. Muita sorte. Eu, no próximo nível, ia dar um beijo na boca nesse momento, porque eu não sabia mais fazer. Eu gosto de gente que sabe o que tá acontecendo. Vocês entram no elevador e descem um andar. Vocês saem no banheiro. Vocês saem onde? No banheiro. No banheiro? Tá. É um banheiro. Como assim? Que elevador que sai no banheiro? É um banheiro gigante, assim. Putz, só tem um, fogão. Alguém tem cigarro aí? O Vitor tem, que eu tô ligado. É uma emergência. Ih, cara. Vocês são muito viciados. Nossa, velho. Tô louco, meu. Isso vai dar errado. Viciado, vamos passar uma painha? Não. Tá aqui do lado já. Lucky Strike. Lucky Tem Strike, dois tipos. Desculpe. Mas é azul, cara. Sabores, cara. É gostoso. Azul cor de mar. E aí? A gente chega no banheiro. Você chega no banheiro e tem várias pessoas numa rodinha assim. Eles estão todos meio encolhidos e todos têm olheiras. E eles olham pra você e todos falam com um cara só assim. O que eles estão fazendo aqui? Eles apontam pra você. Dou uma olhada, o que eles estão, tipo, rodeando assim. Não, eles não têm nada. Tipo, nada. Eles estão parados, eles não têm nem drink, né? Eles só estão, tipo, num canto do banheiro. Daí um cara sai do meio deles e vai falar com vocês. Fala, tipo, e aí, beleza? Beleza. No banheiro? Vocês vieram aqui. No banheiro, isso. Você não tava aqui, velho. Eu acho... Calma. Espera acontecer. Eu acho... O que você acha? Acho que é gay. Gus acha muitas coisas, cara. Acho que é gay isso. Ô, louco. O cara vem falar contigo no banheiro. E tá aí, pronto pra tirar a pistola pra fora, pra dar uma mijada. Aí o cara vem falar contigo. Ele quer dar uma manjada nessa tua pistola, entendeu? Vamos ver se é isso mesmo. O que ele fala? Sabe como a gente chega no próximo andar, cara? Para de falar na minha cara, meu. Parece minha mãe. Ju, obrigado. Ele fala, pô, beleza. Vocês vieram pela velha, eu né? Eu tô com vergonha, eu tô bebendo muito. O que foi? Vocês vieram ver a velha lá? A velha. Isso aí, cara. Ela é radical. A gente veio ver a velha. A gente só quer dar um rolê com ela, tá ligado? Pode crer. Vocês têm pó aí? Tônica, né? A gente tem um pó aqui. Tem. A gente tem... Ô, robô, produz um pó aí, robô. Eu produzo. Produzir um éster de coca-etileno aqui. Produzir. Coca-etileno não tá errado. Coca-etileno é quando você absorve álcool e coca ao mesmo tempo e seu fígado metaboliza tudo em coca-etileno. Eu produzi um éster de coca aqui. Tá, ele fez isso. Beleza. Vocês entregam pra ele? Assim? A gente entrega pra ele. Eu acho que se a gente entregar, eles vão bater na gente, cara, porque eles vão ficar tipo. Não, pera. Eu dou um jeito nisso. Pode deixar. Entrega um pouquinho. Eu tô aqui com o saquinho na mão. Entrega um pouquinho. Cara, toma aqui o pó. Você tem esse aqui? Toma aqui o pó. Pode pegar. Melhor. Pô, você quer? Legal. É que esse é meio branco, né? Seguinte, eu Como tenho... Como assim, meio branco, filho da puta? Eu tenho... Eu tenho de peixe, cartão. Essa porra aqui? Quem trouxe esse cara? Eu! I'm the robot! Eu tenho cartão aqui pra vocês descerem. Cartão, caralho, isso é Nubank? É Nubank? Eu só sei Nubank! E o nosso dealer tá lá no fumódromo e ele tem... Sabe aquele que é verde? Sabe o que tem no fumódromo? Tem videopoker, é isso que eu sei. Ele tá perdendo dinheiro dele lá. Isso aqui seja tudo. Eu vou editar esse, tá? Essa é a história da minha vida. Eu vou escrever uma autobiografia de todos os momentos da minha vida que outras pessoas editaram. Editaram o podcast, cara. É tipo, teve esse dia que eu falei isso nesse filme, teve esse dia que eu falei isso nesse podcast, teve esse dia que eu falei isso nesse programa de TV. Onde é que tá o seu dealer, cara? O dealer tá lá em cima, mas ele não tá falando comigo. Tem como vocês subirem lá e arrumarem um pouco pra gente? Claro. Daí eu te dou o cartão, sabe? Claro, mano, claro, dá o cartão aí que é nóis, cara. O nome dele é Jonas. Beleza, é nóis. Dá o cartão aí. Quando vocês voltarem, e daí, beleza, tá, cara. Daí a gente eu te dou vários pó, cara. Dá o cartão que eu te dou vários pó. Tá, quando vocês trouxerem, eu te dou o cartão, né? Não, mas ó, fica um pouco com esse pó aqui, mas me dá o cartão, aí a gente traz lá. Você acha que eu sou trouxa, amigo? Não, mas é que você fica com esse pó. Escuta aqui, cara. Fogão. Eu quero aquele. Vamos bater neles, cara. Ah, tá bom, essa porra nunca funciona, né, cara? Eu tento. Hã? Quantos deles tem? Tem uns 6. Então, beleza, eu pego, arranco a pia da parede e jogo um deles. Eu jogo logo no meio da galera ali. E veja bem, ele tem bônus por como é que é? Roll Initiative. Exato. Roll Initiative, exatamente, cara. Ele começou essa porra. E eu tô de... Ataque surpresa, tem bônus de ataque surpresa. Então eu posso arrancar uma pia da parede. Você joga em quem? No meio da galera que tá ali, tipo, causa foda-se, tá ligado? Ok, você arranca a pia e joga no meio da galera, tipo, um monte cai no chão, uns 3 que não acertaram nada nele, eles estão muito revoltados mesmo assim, mas o cara com o cartão, ele tá muito puto e ele engoliu o cartão dele. Falcão, aquela treta de banheiro do Warriors, é isso aí agora, tá ligado? É isso aí, né, é isso, cara? Aí. Então, bora, vamos tretar com eles. Então, vamos, cara. Bom, já tá no banheiro, então é facada, né? É, mas vamos esfaquear o cara. Vamos esfaquear o cara, facada agora. Exato. Robô, dá umas facadas. Joga umas facas pra nós. Joga umas facas pra gente no ar, pra gente pegar no ar. Joga umas facas pra nós. Maluco, eu não sei se vocês estão ligados, mas todas as minhas juntas são facas. Não só, eu tenho facas pra eles. Beleza. Meus cotovelos são facada, meus ombros são facada, é tudo facada. E elas são detachable. Eu dou todas as mãos. Louco, então a gente ganha facas. Duas dúzias de facas. Duas em cada mão. Vocês estão com. Quê? Duas em cada mão. É isso aí. Não, dúzias. Dúzias. Dúzias em cada mão. Dúzias em cada mão. Dúzias em cada mão. Yeah, son. 24 knives in. Com dúzias de facas em cada mão, vocês avançam contra os caras no banheiro. Especificamente no cara do cartão, porque a gente precisa abrir a barriga dele. Vocês vão especificamente contra o cara do cartão. Deixa eu ver quem vai. É, foda-se esse sistema aí, aqui, mano. Ok, vocês acertam o cara do cartão. E onde vocês acertaram ele? Na barriga, velho. Vocês acertam a barriga dele e ele tá sangrando profusamente agora. Eu acho que o lance é esôfago, porque ele tá engolindo ainda, tá ligado? Vamos cortar a cabeça dele pra começar a partir dali, né? Tá. A gente mete a mão e vai pro. Eu vou aproveitar que eu sou ninja. Corta a cabeça e joga o corpo na portagem. Isso. Eu vou aproveitar que eu sou ninja e meu lance é cortar pescoço, eu vou cortar o pescoço. Ok, você corta o pescoço dele, mas... Isso não tá indo do jeito que você planejava. Não, só não tem nada lá mais, assim. Tudo bem, vamos continuar cortando. Eu meto a mão... Peraí, e os outros caras? Né? Os outros caras estão... Não, eles estão parados lá, tipo, esperando... Eles assustaram, né, velho? Se assustaram? Os caras, assim, mano, estão decapitando o outro! Eu arranquei uma pia na parede, velho. Você arrancou uma pia na parede? A gente apareceu com 48 facas, no mínimo. Cada um de nós. Sim, cara. E um robô, maluco. Um robô prata faca. E um robô que tá muito puto, cara. Robô prata faca, meu irmão. As 48 facas vêm do robô. E a gente tá defendendo álcool. Fuck yeah. Bêbados com uma dúzia de facas em cada mão, vocês continuam cortando o cara... Vocês acharam. Tá lá. Finalmente, velho. Tava lá. Tem 3, na verdade, mas. 3 cartões? Vocês pegaram certo, assim. Dois pra todos, hein, o que velho? Parece com os outros. Vocês levaram todos? Todos, levou todos. Tá bom. Um é um Sodexo e o outro é. Tá 10. É bom. Eles tá não bom. A gente é PJ lá, é bom. Então, tá bom. Um é quarto 317 do Copacabana Hotel. Da hora. Ô, peraí, como é que é? De... O Copacabana o hotel não é um hotel. Quarto 317. Você quis dizer Copacabana Palace. Guarda isso aí pra gente. Vamos, a gente tá em outra cidade. Não, o Copacabana Hotel. O que você falou? Outro lugar. Ele tá falando muitas coisas. O que você falou? Eu falei Copacabana Hotel. Não importa, eu que edito. Copacabana Palace é um hotel. É outro lugar. Então, vocês estão com o cartão certo. Beleza. Então, vamos usar o cartão. Só que antes de usar o cartão, vou arrancar outra pia da parede e jogar no meio dos caras só pra... Você precisa aprender a largar você trouxa. Definitivamente, você é muito bom em arrancar pia. É lógico, sou ninja por algum motivo. Você arranca muita sorte, eu não ia falar muita sorte. Você teve muita habilidade, você mereceu arrancar essa pia. É física. Educação física. Você arranca outra pia na parede e faz o quê? E joga no meio dos caras de novo só pra assustar eles. Você assustou eles. Faz uga buga! Uga buga! Você com certeza assustou eles e daí vocês vão pro elevador? Mas se abriu a brother dele já não foi assustador. vamos recapitular o que aconteceu nos últimos 10 minutos. Você jogou uma pia, arrancou uma pia na parede e jogou uma pia neles. Gratuitamente, na direção deles. Não era nem pra pegar, era só pra, tipo, fique esperto. Arrancamos pia, tá? Fique esperto. A gente pulou nele com muitas facas e esfaqueamos ele, abrimos... Algumas dúzias. Abrimos ele sem questionar. Não, é engraçado que ele nem revidou, tá ligado? Ele nem tentou, tá ligado? E aí, não satisfeito, você termina jogando uma pia nos amigos dele. Cara, eu não sei se a gente é polícia mais. Eu diria que foi sucesso. Algo me diz que vocês vão lembrar disso semana que vem. Provavelmente. Então é isso, minha gente. Acabou. Vocês vão pro elevador com o seu cartão novo. Chega. Fim. Aê! Acabou. Depois palmas, tá ligado, palmas, por favor. Falou, meu Deus. Muito obrigado. Se vocês quiserem ver mais Max Rebo na sua vida, Max Rebo.com, siga a gente que também. Que não é uma marca registrada, porque Max Rebo é um personagem do Guerra nas Estrelas, então vai dar processo. Vai, não conta pra ninguém, mas a gente, quem sabe, manda de nome. É MaxRebo.com, se você quiser acompanhar, saber quando que a gente tem o show, nós temos shows todas as quintas-feiras aqui no Frei Café e Coisinhas, a Frei Caneca 703. Eu todas tenho shows as aqui toda sexta. Todas as quintas, às 8h30, nós estamos aqui fazendo show, fazendo RPG, falando umas bostas. Muito obrigado, Gus Lanzetta. Palmas para o Gus Lanzetta, que sobreviveu esse podcast. E Gus, o que você faz da vida? Erros. Me segue no Twitter, que é meio que tweet tudo que eu preciso que você siga lá. Eu escrevo muita coisa de televisão e jornalismo e às vezes publicidade. Enfim, me segue no Twitter, Gazanzeta, 2Ts. E toda sexta aqui. Toda sexta aqui eu faço no Frei Café e Cozinhas. O grupo Senhor Bumbum, eu, Gustavo Suzuki, Vitor Grande, Raul Ravani. Nós somos às 8h30, igual a vocês. Toda sexta-feira a gente faz show aqui, é muito divertido, eu prometo pra vocês. E venham também. Venham também. Muito bem. Então é isso, Boa. Até semana que vem. Muito obrigado quem veio e até semana. Falou. Nice. Falou.